Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1119. Estamos no dia 27 de julho de 2025, aniversário de 258 anos de nossa cidade, da nossa querida São José dos Campos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos, mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas e espiritualistas de autoajuda, CDs, DVDs, Gigavale Atacado, depósito de seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, à Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Lembrando também, quem nos apoia são as tendas de Umbanda, Mãe Maria, Pai Jeremias e Vó Catarina e também o grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui as nossas irmãs Patrícia Félix e a Vanessa Capucci, e o tema será a importância da evangelização infantil. Elas trabalham com evangelização infantil há muito tempo e elas vão conversar conosco hoje sobre isso. Preparei as suas perguntas, né? Que é um tema muito delicado no sentido de que diz que existe até evangelização infantil para bebê, né? Eu estou achando que até na barriga da mãe já começa a evangelizar. Então a gente vai perguntar para elas hoje aqui e conversar um pouco com elas, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, hoje que estão escutando a gente pela rádio Vivência Espírita, aqui de São José dos Campos, direto aqui do estúdio Chico Xavier. A gente agradece aqui as rádios que transmite a gente aqui hoje, a Web Rádio Semente Amor, de Mato Grosso do Sul, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e São Francisco Tobias Barreto, Sergipe. E também quem está assistindo, vocês estão assistindo a gente aqui pelo YouTube, a gente agradece a participação. Hoje, infelizmente, a gente não vai poder transmitir para as outras web rádios, pelos outros canais, que é a Web Rádio Semente Amor de Campo Grande, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV, porque a gente está com uma limitação aqui de internet. A gente está com internet secundária, porque a primária caiu. Por isso que hoje, então, a gente pede que vocês que assistam aqui no YouTube do Vivência Espírita. A gente já colocou a enquete para participar aqui pelo YouTube. Você acredita que o Evangelho é o melhor material para iniciar a formação espiritual? Então, deixa aqui a sua opinião. Já colocamos aqui no, também no WhatsApp do Vivência. Então, entra aí do DDD 12-3921-3009 para participar do WhatsApp. Pede para participar do grupo. A gente te adiciona aqui no grupo também. Mas tem um link aqui na descrição do YouTube. E hoje, como o nosso telefone está vinculado à internet primária, né? Não teremos o telefone para as ligações. Tá, o Silvio está ali fora, né? Mas, infelizmente, não teremos o telefone hoje. Tá? Então, deixa aqui as suas mensagens. Quem não quiser deixar aqui pelo YouTube, deixa aqui pelo WhatsApp, a gente vai lendo as perguntas, deixa perguntas aqui para a Patrícia e para a Vanessa, que hoje eu acredito que vai ser um programa iluminado. E deem um retorno para mim também, se tiver qualquer problema, se estiver caindo a conexão, como é um pouco mais limitada essa secundária, pode ser que caia, então a gente peça um pouco de paciência para vocês, tá bom? Então eu vou voltar para o Jorge. Hoje o Carlinhos está ainda de fora, porque ele está gripado, né? Então ele pediu, ele disse que não viria hoje, então fica para o Rui, para o Jorge, quer dizer, Jorge, fazer a prece. Vamos abrindo aqui nosso livro Virtudes e Valores, autoria de Jorge Reis, do Espírito Tiaguinho. O pessoal está vendo Jesus ali também no canto, né? Uhum. Depois a Patrícia e a Vanessa vão explicar. E a mensagem de hoje é dedicação. Pessoas trabalhadoras estão sempre em ação. Procuram se devotar em cumprir sua missão. Mas isso só se consegue com muita dedicação. Vamos então, nesse momento, agradecendo a nosso Pai Criador Celestial pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais um dia em torno dos ensinamentos da doutrina dos espíritos, espiritualistas, do cristianismo. Agradecendo ao Mestre Jesus por seu evangelho de luz e de amor, agradecendo a Nossa Senhora, agradecendo a toda a espiritualidade que dá sustentação para o programa, agradecendo aos nossos anjos guardiões e protetores, pedindo que mais uma vez nós possamos levar aos corações de todas as pessoas o lenitivo de amor, de luz, de aconchego, que possa ser esse programa, mais uma vez, profícuo, benéfico e leve luz para todos que estão nos ouvindo, para todos os que estão nos vendo. Que a paz e a harmonia do Mestre Jesus estejam em seus lares, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será a importância da evangelização infantil nas nossas casas espíritas. E nós estamos aqui com a Patrícia Félix, que é evangelizadora infantil lá da Seara Espírita Reviver e também da Paulo de Tarso, e a Vanessa Capucci, que é coordenadora da Evangelização Infantil do Vale do Paraíba, que é trabalhadora voluntária da Colmeia. Bom dia, Vanessa Capucci. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui. E bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos amigos aí que vão ouvir um pouquinho, né? Esse tema que fala tão forte ao nosso coração, né? Os nossos corações, né, Van? Que é a evangelização infantil. Bom, então vamos entrar direto já no assunto, né? É importante a evangelização nas casas espíritas, não para formar criança espírita, Patrícia? Seu Rui, como a gente aprende, né, quando a gente se dedica aí no estudo da doutrina, nem a doutrina espírita ela tem esse conceito proselitista, né, de formar espíritas. Então, com a evangelização infantil é a mesma coisa. Nossa intenção não é transformar a criança num mini espírita ou num espírita, mas que ele tenha ali o conhecimento e a vivência, porque evangelização infantil é vivência, né? Desde, né, como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, o Jorge até cita, acho que a evangelização começa já na barriga, né? Ainda tem a evangelização na pré-concepção, né? Na preparação dos pais para receber esses espíritos reencarnantes. Então, essa parte da evangelização, a gente tenta trazer esse toque mais profundo, né, do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né, para esses corações pequeninos que estão reencarnando e que estão passando por essa fase aí que ela é propícia para receber esses valores, né, e esses entendimentos nesse momento do seu desenvolvimento espiritual. Então não é para formar espiritazinha. Não, senhor, de jeito nenhum. Mas a Vanessa faz tempo que está na evangelização infantil, Vanessa? Eu sim, desde 2000. Próximo aí. É. Sim, faz bastante tempo. Eu fiz a minha escola de aprendizes lá por 2012. E daí já comecei no meu exame espiritual. Me deu a orientação para eu começar na evangelização. E desde eu obedeci e eu comecei. Então, já vai fazer 20 anos que eu tô nessa seara aí da evangelização infantil. Mas a evangelização infantil deveria ter em todas as casas espíritas, né? Mas não tem não, né, Patrícia? É, seu Rui. Porque assim, se a gente pensar que toda casa, né, os trabalhadores, eles vão envelhecendo, se a gente não tiver uma renovação, a tendência é acontecer o que acabou acontecendo lá na época de Kardec, lá em Paris, né? Porque foi o movimento foi envelhecendo, não teve esse investimento, né, na criança, no jovem, para que a gente pudesse ter essa renovação. E além, acho que descortinando essa primeira fase aí, é a gente entender também que as casas precisam dar espaço, né? Principalmente, a gente está falando de evangelização infantil, mas a gente tem que também trazer o jovem. Tem que dar espaço para o jovem. O jovem hoje ele tem um espaço muito limitado dentro das casas. Ainda existe um conservadorismo muito grande dentro das casas que dificulta essa mentalidade nova. Né? O novo, ele às vezes assusta. A gente estava conversando quando chegou, né, Rodrigo, sobre a inteligência artificial, que hoje ela é uma realidade nas nossas vidas, na nossa vida profissional, nas nossas casas e nas evangelizações. A gente precisa trazer essa novidade para esse ambiente. Para quê? Para que a gente possa fazer com que a criança e o jovem, eles de fato se interessem, né, em aprender de forma diferenciada. Porque se a gente quiser ficar ensinando da forma como a gente aprendia 20, 30 anos atrás, a gente vai desmotivar essa nova geração que está muito conectada e que as coisas elas acabam sendo muito superficiais e rasas, né? Então, no momento da evangelização, a gente tenta trazer essa parte vivencial para eles, para que realmente a gente possa tocar o espírito imortal, né? Mais do que qualquer outra coisa. Essa, eu acho que é a grande missão, né? Não só da evangelização infantil, da evangelização do ser, né? É a gente conseguir tocar o espírito imortal para que aquilo que ele está ouvindo, que ele está vivenciando, faça sentido para ele. Patrícia, o que a gente vê bastante, assim, no caso, nós especificamente hoje para falar de evangelização infantil, mas parece que o tema até ficou evangelização, que era justamente para a gente tentar entrar em outras coisas também até, não ficou só, né? Até eu perguntei, mas se a gente vai falar de evangelização infantil, por que nós colocamos na chamada evangelização, né? Uhum. Então, acho que era de propósito o tema ficou desse jeito, porque quando você começou a falar, eu já me intuí aqui para entrar nesse assunto, porque parece o seguinte, que quando para a evangelização infantil, o que acontece? Quando o pai está frequentando o centro, quando a mãe está frequentando o centro e eles têm uma criança, eles parece que estão imbuídos nisso, de levar a criança para a evangelização infantil, né? Mas quando chega na época do jovem, que ele começa a ter determinação, que ele começa a agir por ele próprio, parece que existe um êxodo, né? Eles começam a se afastar, porque a gente não vê atrativo nas casas espíritas. Mas só que a gente fala muito nisso. Eu falo, você fala, o Rui fala, todo mundo fala, que está precisando de uma balançada, está precisando disso. Mas a gente não sabe como, parece que a gente não sabe como. Tem que botar as crianças para lutar karatê lá dentro da evangelização infantil, entendeu? Luta livre, essas coisas, porque tem igreja aí que faz isso, né? Então, porque o que acontece muito assim, não, a gente tem que fazer, mas aquilo não pode. A gente tem que fazer, mas aquilo não pode. Ah, não, peraí, isso aí não. Ó, não, não pode botar uma bateria dentro da casa espírita. Onde é que já se viu isso na vida? Ah, não, não pode ficar cantando lá dentro, tocando violão. Ah, não, não pode fazer isso. Ah, não pode criar isso, não pode fazer aquilo. Então, pode tudo, mas ao mesmo tempo não pode nada. Quer que o jovem chegue lá e continue rezando o tempo todo e vá embora para casa. Então, mas parece que a gente fica rodando e não sai do lugar, no caso do jovem. Então, até a evangelização infantil, parece que a gente consegue ter o domínio. Mas aí, quando vai chegando na época da juventude, a gente vai perdendo a capacidade porque eles começam a pensar. Uhum. eles começando a pensar, os pensamentos começam a conflitar com os que já estão há muito tempo. O que será que tem que fazer? Então, Jorge, assim, isso realmente é uma coisa que quando a gente para analisar e para verificar, a gente percebe esse êxodo, como você falou, né, nessa fase da juventude. Aí entram algumas variantes que nós, né, que já fomos jovens há pouco tempo atrás, né, nós já vamos... entra que você está iniciando o mercado de trabalho, você está no processo de... a busca do teu desenvolvimento intelectual, profissional. Então, assim, tudo acaba sendo misturado nesse momento, né, da juventude, e acaba fazendo com que esse jovem, né, se ele não tiver, como você falou, esse atrativo para fazer com que ele permaneça vinculado, né, ao movimento, ele acaba se dispersando. Mas uma coisa que a gente percebe e gera fruto é o quê? Se esse jovem ele teve esse processo, né, de passar pela evangelização infantil, seguir no processo de pré-mocidade, mocidade, por mais que depois ele dê uma afastada, a semente foi plantada. A gente conseguiu tocar no momento mais crucial da reencarnação daquele espírito, que ele estaria mais suscetível a receber essas novas influências, essas influências benéficas, né, do Evangelho de Jesus, a luz da doutrina, enfim, está plantado no coração dele. E a gente sabe que no momento que a necessidade bater a porta dele, ele sabe aonde recorrer. Isso é importante também. Mas eu concordo com você também que a gente precisaria pensar em alternativas de fazer com que a casa fosse mais atrativa para o jovem. Porque se a gente for fazer uma análise, né, o que era a sinagoga, né, para o judeu? É um ambiente religioso, mas também que tem uma parte recreativa de convivência, de socialização. E isso a gente sente falta na casa, né, nas casas como um todo, não é uma ou outra, ou até nas federativas como um todo. Eu acho que a gente precisa começar a repensar esse modelo, né? A repensar essa forma e trazer, como você falou, o jovem, ele gosta de música, ele gosta de teatro, ele gosta de interação. Ele tem esse espaço dentro da casa? Como você falou, se colocar uma bateria dentro de um centro, como é que será que vai ser a reação, né, dos nossos... voluntários mais antigos? Isso aqui não é ambiente para isso. Será que não? Será que não é ambiente para isso? Dependendo da música que vai ser transmitida ali, será que não vai trazer uma harmonização, não vai trazer uma elevação naquela psicosfera que vai auxiliar os demais trabalhos, né? Eu tenho a experiência minha no Paulo de Tarso, a salinha que eu sempre evangelizei com a Giovana lá no Paulo de Tarso, ao longo da semana ela era sala de P3B. E o dirigente do trabalho do P3B, ele falava que a evangelização ali na sala fazia toda a diferença para o trabalho que acontecia durante a semana, né? Pela harmonização e pela energia e pela alegria das crianças que ficavam ali imbuídos, né, naquele ambiente. Então, explica para os nossos ouvintes o que significa P3B, porque a maioria dos nossos ouvintes não são... espírito e também não são da aliança, porque são, vamos dizer, são coisas que a aliança faz, sim, que a aliança divulga, só que a maioria não sabe. O que é o P3B? O P3B, assim, de uma maneira bem simplória, é um socorro, né? É um socorro, sim, aos nossos amigos desencarnados que ainda estão vinculados ao nosso plano material, né? E que precisam desse auxílio e dessa ajuda dos encarnados, junto com o plano espiritual, com os desencarnados, para esclarecerem, auxiliarem eles a entenderem o momento que eles estão vivendo, né, presentes. Então, assim, é um trabalho de socorro espiritual. É um trabalho de desobsessão, né? Inclusive lá no Paulo de Tarso tem um trabalho de socorro no dia da evangelização infantil, porque as crianças, tem algumas crianças que às vezes trazem uma série de dificuldades espirituais e ali eles são tratados, mas sem eles saber, sem a família saber, né? Assim, o que a gente precisa, acho que no primeiro momento, trazer à luz? A evangelização infantil, ela evangeliza o quê? O espírito imortal, O espírito imortal, ele não tem meses de idade, um ano, dois anos, três anos, quatro. Não, não. Ele é milenar. A gente não tem noção, sim, da idade. Então, naquele momento da evangelização, a gente está fazendo a evangelização do espírito imortal. Sim. Mais do que um corpo físico. Então, a gente precisa olhar. Às vezes, a gente não consegue enxergar. Imagina nós, enquanto evangelizadores, enquanto pais, né, avós, tios, parentes, olhar aquela criança linda, maravilhosa, fofuchinha, né, toda cheia de graça, e se a gente conseguisse, se a gente pudesse acessar quem foi aquele espírito imortal, qual a relação que ele teve com a gente em encarnações pregressas, e será que a gente teria o mesmo desprendimento que a gente tem no trabalho, no, na recepção, e em fazer todo esse acolhimento da criança? Então, assim, não é à toa que o véu do esquecimento cai sobre os nossos, sim, olhos, e que a gente precisa, assim, para que a gente possa, de fato, se colocar a serviço. E eu acredito muito, e é uma coisa que me guia e que me mostra desde o momento que eu comecei a minha trajetória dentro da doutrina espírita, né? Tem 15 anos que eu estou morando em São José dos Campos, e eu falo que a minha vinda para São José dos Campos fortaleceu, né, a minha certeza de ser espírita, né? Então, eu tenho essa gratidão, né, e essa vontade de servir. E essa vontade de servir, de acolher, essa geração, essa galerinha nova que vem chegando, e cada ano que passa, a gente percebe a diferença, né, dos espíritos que estão vindo, que estão reencarnando, né? Alguns você consegue identificar que já tem toda aquela tendência, né, de, ah, eu não quero comer o bichinho, né? Já vem assim com toda, com uma coisa a mais. Como também a gente consegue perceber ainda aqueles espíritos que se comprazem ainda de uma fala mais bélica, né? Que se comprazem ainda de coisas que, quando a gente olha num primeiro momento, você se assusta. Nossa, mas uma criança agindo dessa forma ainda, né? Mas você entende, que aí você está olhando para o espírito imortal, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio enquanto evangelizadores. Aí, além de evangelização infantil, né, é evangelizar o ser. É como você falou, Jorge. A gente não vai ficar, não poderia ficar preso só nessa faixa da evangelização infantil, né? A gente teria que transpor ela para a evangelização do ser. E a gente observa que uma coisa que eu sempre achei interessante foi também, antigamente os pais vinham, pegavam a criança, levavam lá do centro espírita e ia embora, só voltava para a hora que terminasse. Ele já tinha um horário que ia terminar a evangelização, ele vinha ali para esperar. Hoje, lá, por exemplo, eu tenho como exemplo o Paulo de Tarso, né? Aquela escola de pais, como enche de pais que ficam ali também aprendendo, né? Isso é uma boa? Exatamente. O que acontece? A gente até falou aqui no início, né? Ah, que os pais levam as crianças para a evangelização. Hoje, seu Rui, e já de um tempo, muitas crianças estão levando os pais para se evangelizarem. É. Por quê? Como eles sentem a necessidade, seja por uma influência de um amiguinho que já esteja indo na evangelização, que ele vai conhecer, enfim. Eu já vi muito movimento de pais que foram para a evangelização por conta dos filhos, e dali, sentado na escola de pais, né, tendo todo aquele contato com os temas que a gente leva, né, de abordagem para os pais, relativo à educação da criança, à luz da doutrina espírita, temas atuais, e a gente sempre tenta dar uma ênfase ao que está acontecendo, né, no mundo, no momento, para poder auxiliar também os pais nesse processo. Você vê o interesse depois dos pais de quererem se aprofundar. Então, aí buscam, dentro das casas que eles estão levando os seus filhos para a evangelização, eles buscam, no nosso caso, né, que a gente está afiliado aí à Aliança Espírita Evangélica, a Escola de Aprendizes do Evangelho, então eles procuram uma assistência espiritual. Então, você vê esse movimento contrário também, não só dos pais levando, como as crianças levando os pais para essa evangelização. É interessante, porque também as crianças aprendem aprendem na evangelização, e depois, se os pais não estiverem por dentro dos assuntos, se perde, né? É o caso que a gente observa muito na nas escolas, nas creches. Uhum. Tem muita coisa boa passada para as crianças, só que a gente vê que não existe continuidade porque os pais não estão preparados, né? Exatamente, porque assim, se a gente parar para pensar, evangelização infantil é um dia na semana, uma hora que a gente passa com as crianças. Se a gente não tiver essa parceria dos pais com a gente, reforçando tudo que eles estão vivenciando na evangelização infantil, não vai ser uma hora por semana. Sim. Que, tipo assim, essa uma hora por semana, ela vai fazer a diferença. Ela vai plantar uma semente no coração da criança, e a criança, se ela já tiver com esse terreno fértil, propício para que essa semente ela germine, ela mesmo vai acabar levando isso para casa e vai tirar os pais da zona de conforto. Mas a gente sempre pede, dentro da evangelização, que os pais auxiliem a gente ao longo da semana, reforçando aqueles ensinamentos que a gente vai passando no dia da evangelização, para que a gente possa ter essa parceria, tanto da evangelização quanto da família, junto com a evangelização. A Vanessa gostaria de falar alguma coisa, Vanessa? Eu quero, não, eu queria retomar a questão que o Jorge colocou sobre como fazer a casa espírita ficar atrativa, né? E daí me veio uma ideia, que é uma coisa que o Newton falou, lá do Paulo de Tarso, que assim, uma casa, para ela ser forte, né, para ela chegar forte na juventude, ela tem que começar forte na evangelização infantil. Isso me tocou muito quando ele falou, e daí, refletindo aqui, o porquê. Porque quando uma casa que valoriza a evangelização infantil, ela gera espaço para o novo, ela gera espaço para... Ela vai criando um espaço seguro para que as crianças ou as pessoas em torno, né, mesmo os voluntários que trabalham com a evangelização, eles vão ter um espaço onde eles vão criar em torno da infância, ou então da juventude. E a partir disso, a criança que participa da evangelização e vê, reconhece na casa, né, ou os pais, que existe esse espaço seguro, os outros trabalhos, eles vão se fortalecendo também. E talvez a atratividade, a gente tem que jogar isso para o jovem mesmo. Ele vai tornar a casa espírita atrativa. Mas o que cabe a gente, né, os mais antigos, é a humildade de dar esse espaço para essa, né? Então, assim, o Newton, quando ele falou que... O Milton, né? Quando ele falou que a evangelização forte, ela promove isso, eu comecei a entender nesse sentido, porque uma evangelização forte, ela vai juntar muita gente em torno. Porque é o voluntário recém-formado na escola de aprendizes, é o pai. É um pote, né, com muita diversidade. A evangelização, ela promove uma diversidade muito grande. A família está lá dentro. E uma casa que estrutura fortemente essa estrutura, né, em torno da evangelização, ela vai criar os meios para que novas mentes tragam atratividade. Então, talvez, o que fica para a gente é isso. E essa questão da humildade, da gente dar esse espaço para o novo. Eu acho que a evangelização, ela é um lugar... Bom para isso. É porque eu vejo que lá, eu cito como exemplo aqui o Paulo de Tarso, porque eu sou de lá, quer dizer, sou um dos fundadores do Paulo de Tarso, e eu vejo que tem até a banda, né? A banda da evangelização infantil, lá com o Ricardo Araújo, mais os seus amigos, que nós até fizemos uma moção de parabenizando o trabalho que é feito pela banda, que é feito pela mocidade lá do Paulo de Tarso, porque eu vejo ali que tem crianças que hoje estão na mocidade dirigindo, levando para frente, e eram crianças que iam junto com a mãe, que nem eu tenho ali o exemplo que eu sempre falo aqui, é da Bia, né? A Bia, eu conheço a Bia desde pequenininha, na evangelização infantil, e hoje ela é uma das lideranças da mocidade aqui em São José dos Campos, né? Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo, seu Rui, é isso mesmo. E assim, a banda do Paulo de Tarso aqui no Vale, ela é, é famosa, né? Sempre que a gente tem algum evento de evangelização, a gente convida, né, os nossos amigos. Um abraço pro Ricardo, pro Alex, pros nossos amigos lá da banda. E isso traz, assim, é um cartão de visita para evangelização, que é alegria, né? Eu falo, o dia de evangelização na casa espírita é um dia que você tem barulho, tem criança correndo, tem que... E é a vida em ação naquele momento. E a gente não fica tolindo a criança de ser criança naquele momento. Não é porque, ah, está no espaço religioso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Obviamente, a gente não vai deixar a criança fazer nada para se machucar. Mas ela ser criança faz parte. É essa energia que a gente precisa. E a música, né, nesse momento de recepção das famílias, ela é essencial e fundamental, sabe? Traz essa conexão entre a família e a casa espírita. Então, é um diferencial. A gente, né, tem muito orgulho, né, de ter esses amigos que abraçam essa causa. A gente sempre reza para, na casa que a gente tá, aparecer alguém que tem um dote musical que possa auxiliar a gente, né? E quando não tem, a gente coloca música normal mesmo, né? Tocando na rádio e tá tudo certo. E mas o mais importante é essa recepção com alegria, com amor e com esse calor, né, que abraça. É, nós temos que fazer jus ao trabalho que faz o Milton Baruel. O famoso Milton. Ele já está aposentado, mas ele é um dos lideranças da mocidade, né? E ele aprendeu muito lá com a gente, lá no Poditasso, e ele leva avante aquele trabalho que a gente estava falando. Rui, sabe, já fazem 20 anos que nós fazemos aquele acampamento com a mocidade numa chácara aqui em São José dos Campos. 20 anos que ele leva a mocidade, acho que é na Semana Santa, né? Uhum. Para fazer uma espécie de retiro. Tem teatro, tem música, tem alegria, tem uma série de coisas boas que é feito lá pelo Paulo de Tarso. Eu não sei se outras casas fazem isso, né? O Paulo de Tarso, assim, ele tem essa ligação forte, né, com o movimento espírita aqui em São José dos Campos. Ele é uma casa que é referência tanto na evangelização infantil quanto na mocidade, como o senhor bem falou, né? A Bia, ela como representante aí na regional, né, do Vale do Paraíba. E assim, e o Milton, cara... E o Glauber, né? E o Glauber, exatamente. E o Milton, é o que eu falo, eu tenho uma eterna gratidão ao Milton, porque eu comecei minha escola de aprendiz em 2012, lá no Paulo de Tarso. Meus filhos ainda eram pequenos. E assim, e eu comecei na evangelização infantil graças ao Milton. Primeiro pelo convite para levar filho para evangelização. Aí foi o primeiro passo. Aí fomos para evangelização. Aí se eu fiquei acho que 2 ou 3 semanas na escola de paz, foi muito. Porque eu falei assim, não, eu já quero fazer alguma outra coisa, não é possível. E o Milton, assim, sempre aquela pessoa que me inspirou, porque o brilho nos olhos dele e a forma como ele falava de evangelização pra gente cativava e motivava. Então, esse exemplo dele eu tento trazer, né, quando eu venho falar de evangelização, seja aqui, seja nas escolas, né, seja no movimento da regional, é a gente trazer esse brilho nos olhos do trabalho. Sim. De uma coisa que, assim, que a gente tem prazer, não é uma coisa que, tipo, ah, o meu domingo, meus sábados de manhãs eram como, né, na época do Paulo de Tarso, já eram sagrados, de 8:30 da manhã, meio-dia, até a família já sabia, ó, ela tá lá no Paulo de Tarso. Né? Exatamente. Né? Que é aquilo que te faz acordar cedo e dormir mais tarde, né? Exatamente. E que não te canse, não é uma coisa que você fica, nossa, mas de novo eu tenho que... Não, você vai, compra, tudo bem, tem dia que você tá cansado, que nós somos seres humanos, a gente trabalha, tem toda a nossa logística durante a semana, mas quando você chega lá, que você realiza o trabalho, que você vê aquelas carinhas, você fica, nossa, o trabalho é... Não, eu não fiz pro outro, eu fiz pra mim. Eu fiz por mim, sabe? E eu falo, hoje eu trabalho muito... cadê? Meu parceiro tá aqui, ó. Por esse cara aqui, ó. JC, meu brother, meu parceiro, meu amigo do peito, como diz o Silvio, né? Aí. É o meu super-herói preferido, é Jesus. E eu tento levar essa energia, essa alegria, né? Através desse trabalho da evangelização, que eu acho que... eu não sei se meu espírito é muito velho, não, sabe? Mas ele tá cercado de criança por todos os lados, entendeu? É, porque quando a gente fala de evangelho, a gente tá falando de Jesus, né? E se a gente fala evangelização, a gente tá falando do quê? Jesus. Exatamente, né? Exatamente. Você tá falando do Milton, eu tô lembrado toda vez que eu vou lá, ele, quando ele vai me apresentar, ele fala: todas as coisas boas que eu aprendi foi com o Rui e com o Everaldo. Ele fala mesmo. E aí, eu, quando ele passa a palavra para mim, fala: todas as coisas ruins que ele faz é coisa dele. Milton, um grande abraço para você, viu? Tá? Ele está ouvindo e tá vendo. Ouvindo? O senhor Rodolfo também está aqui ligadinho com a gente desde o começo, dando um bom dia para a família Vivenciânica. A Érica Leandro também dando um bom dia e mais aprendizado. Manuel Gouveia, o pessoal do Recanto da Prece também dando um bom dia, amigos e amigas, nesse momento de aprendizagem com o programa Vivência Espírita. O Iramir, nosso irmão Iramir de Salvador, desejando um excelente domingo, programa abençoado. Lembrando que o Recanto da Prece é lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Aécio César, um ótimo domingo a todos, lá em Sete Lagoas, como sempre. A Joélia Vasconcelos aqui também. O Marcos Ugai, um abraço a todos os amigos vivencianos. Zazu Moura, lá do Rio Grande do Norte, lá em Natal, hoje ainda. Um ótimo domingo a toda a família. Pessoal do Web Rádio Sementes do Amor, aqui também ligadinho. Dr. Benedito Figueiredo de São Paulo, bom aprendizado. Edson Andrade, bom dia, vivencianos. João Paulo Gonçalves de Paulista, Pernambuco, também dando bom dia. O Leandro Ribeiro, amor e paz a todos aqui. A Joélia está perguntando aqui: como incentivar e motivar as crianças à evangelização? Acho que ela tá falando diretamente para as crianças. Então, tipo assim, são aquelas crianças que vão a primeira vez. Que tipo de motivação elas recebem para continuarem indo? Não é o tipo assim, eu só vou porque meu pai e minha mãe mandam eu ir. Ô Jorge, assim. E tem aquele também pai que fala: o meu filho, a hora que tiver a idade, ele escolhe a religião que ele quiser. E não vai em religião nenhuma, né? Então, a gente tem que lembrar que qual é o compromisso, né, de nós pais? A gente vai ser cobrado, né? Quando a gente retornar à pátria espiritual, vão pedir contas pra gente do que a gente fez com os espíritos que foram colocados sobre nossa responsabilidade. Sim. Então, tá sobre a responsabilidade dos pais, da mesma forma que tem essa responsabilidade da orientação intelectual, né? Tem a responsabilidade da educação moral, da educação, né? Dessa transcendência espiritual. Então, assim, a orientação que eu sempre passo para os pais, né, quando me buscam na evangelização: ah, mas ele não quer vir para a evangelização, no dia da evangelização eu tô com pena porque ele ficou, né, teve que acordar cedo a semana inteira para ir para a escola e eu vou acordar no sábado ou no domingo. Eu falo assim: olha só, você dá opção para o seu filho dele ir ou não para a escola durante a semana? Ele tem essa opção? Se ele falar para você: mãe, tô cansado, eu não vou. Você diz: ah, filho, fica aí, descansa. Vai não, mamãe deixa. Não. Por que você faz isso com a educação moral e espiritual dele? Num primeiro momento, gente, é difícil. A gente tem que levar, às vezes, a força, sim. É contra a vontade da criança. E aí entra o entendimento do espírito imortal. Da resistência que esse espírito tem em ter o contato com o evangelho. Em ter um contato, de repente, a gente não sabe qual foi a experiência pregressa que ele teve com o evangelho. Né? Então, nesse momento, ele está nessa fase que ele depende dos pais, sim, levarem, conduzirem ele nessa semeadura. Quando chega pai ou mãe: ah, mas quando ele crescer, ele escolhe o que vai fazer. Mas ele vai escolher, como é que ele vai escolher se você não deu opção? Se você não mostrou o caminho? Você não, como aprendeu que você escolhe nenhuma, né? Exatamente. Como que você escolhe um caminho se nunca ninguém te orientou qual o caminho que você deveria seguir? Então, assim, eu sou... nesse ponto, eu sou bastante radical, né? E infusiva de falar: olha, a gente precisa, enquanto pais, tomar a rédea, né, da educação moral e espiritual dos nossos filhos, da mesma forma que a gente toma rédea na educação intelectual. Porque não adianta você querer ter um ser humano com um intelecto absurdo. A gente está... Vamos fazer uma reflexão rapidinho. O que que o intelecto humano, hoje, a gente olhando para o nosso planeta, está levando a gente, né? Países aí que estão um querendo dominar o outro ainda. São espíritos ignorantes que estão ali, que não têm um entendimento intelectual. Eles são espíritos de uma sagacidade absurda. Mas e a parte moral deles? Onde está ainda? Como é que está? A asa deles, como é que está? A intelectual está aqui e a moral está aquela barbataninha de Nemo, né? só batendo aqui assim, que ainda não conseguiu despertar. Então, tá sobre a nossa responsabilidade enquanto pais dar o direcionamento dos nossos filhos. E assim, a gente só vai conseguir, de fato, uma transformação no nosso planeta quando a gente se conscientizar dos nossos deveres. Do que a gente veio fazer aqui, como o Rodrigo falou, qual é o nosso propósito, né? Qual o propósito que eu, enquanto espírito imortal, eu estou imbuída para poder seguir com a minha encarnação e podendo contagiar aquelas pessoas que vão estar em contato comigo. É, a gente não vem aqui só para comer, beber e dormir, né? Exatamente, tudo bem, que tem um monte de gente que só vem para fazer isso, né? E quando você fala isso, né, dos governadores, né, e das guerras que a gente tem visto, né, eu lembro daquela visão de Eurípides, que foi relatada no livro lá pelo Chico Xavier. Como é que é o autor espiritual? Eu já lembro já o autor espiritual, que é a visão que ele encontra, né, Jesus chorando, né? Uhum. E ele pergunta por que choras, e ele diz que... Aí ele pergunta, é por causa dos descrentes do mundo, né? Que não conhecem o evangelho. Ele falou, não, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, mas não o pratica. Né? Agora a gente entende por que Jesus está chorando, né? Vendo esse todas livro, essas guerras... Né? Evangelho no lar? Não, do... Não, é pelo Chico Xavier. Eu vou lembrar o espírito aqui, eu já falo qual é o livro que tá. É Hilário Silva. Não ia falar, mas você falou na minha frente. Eu falei essa frase nesse ano, eu já devo ter falado pelo menos umas 20 vezes essa mesma frase. É. E a gente entende agora por que Jesus está chorando, né? Porque todos esses países, né, conhecem ou conheceram Jesus. Né? Inclusive quem não é cristão, Jesus passou por lá, né? Foi exatamente depois dessa mensagem que Eurípides recebeu, desse encontro com Jesus, que ele criou o Evangelho Diário lá em Sacramento, que já tem 121 anos. Todos os dias, na mesma hora. Todos os dias, 9 horas da manhã. Tá na chácara. Mas ele por quê? Para as pessoas conhecerem o Evangelho para praticar. E você só pratica também se você conhecer, né? Então, ele criou isso aí e a família manteve até hoje, mantém até hoje, todos os dias, né? Ou seja, não adianta nada ter o conhecimento se não colocar em prática. Se não colocar em prática, é verdade. Exatamente. Quando a gente, por exemplo, quando a gente participa, né, de preleção e que a gente vai fazer o comentário do evangelho, eu sempre tento trazer a passagem que está sendo comentada para a nossa realidade. Sim. Do dia a dia. Porque como você bem falou, Rodrigo, não adianta você ter um entendimento se você não pratica. Evangelho é prática, evangelho é ação, né? Jesus, ele mostrava para a gente como a gente devia fazer. Então, assim, a gente precisa exemplificar. É através do exemplo que a gente vai contagiar quem está ao nosso lado. E assim, e nós, enquanto evangelizadores, pais e responsáveis, o nosso exemplo vai gritar muito forte. Né? Eu, desde que eu entrei nessa seara de evangelização, eu me policio. Porque eu encontro criança que é evangelizando a minha aonde eu estiver. Pode ser no shopping, né, andando na rua. Aí imagina se essa criança me vê fazendo uma coisa que eu falo para ela que não é legal fazer na evangelização. Ah, tipo, você fala uma coisa e faz outra, faz o que eu faço, mas não faz o que eu falo. Não, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Entendeu? Então a gente vai se conscientizando. Por isso que eu falo, esse trabalho hoje que eu abraço e que eu trabalho com tanta vontade é realmente em prol do outro, mas também sempre me lembrando do meu compromisso. Achei aqui o livro, tá? O livro chama A Vida Escreve, pelo espírito de Hilário Silva, né? Por Chico Xavier. Tá. Patrícia, só para a gente fechar aqui, quem perguntou, né? Quem fez a pergunta foi a Joélia Vasconcelos. Mas ela já falou um pouco na frente, né? Aí nós voltamos atrás. Que ela fala, mas como motivar a criança, né? Nós falamos muito em motivar os pais a levar. Agora, aquela criança que começa a ir, que estava com preguiça mesmo de levantar, que estava enrolando, e ela vai. Qual a motivação que a gente faz para poder segurar ela? Então, segurar ela não. Mostrar que é importante exatamente. Ela estar ali. Aí entra, de fato, o papel do evangelizador. Uhum. Né? Aí é o que a gente, né, tanto eu quanto a Vanessa, a gente vem fazendo um trabalho aí junto, né, da regional com as casas aqui do Vale, em fazer a capacitação do evangelizador, conscientizando ele da importância do trabalho que ele tem e dessa reinvenção que ele tem que ter a todo momento para que aquele momento, aquela uma hora com a criança, seja atrativa para a criança. Para que a criança se sinta, tipo, eu quero voltar aqui, eu gostei da tia, enfim. Sentiu a conexão, porque a gente precisa fazer essa conexão com a criança. E a gente só faz a conexão com a criança quando a gente olha para a criança com um olhar de servidor, de fato. De entender a necessidade que aquela criança está ali naquele momento. Mas, Patrícia, mas a coisa mais importante que existe em todos os trabalhos que nós fazemos é a nossa sinceridade. Se nós somos sinceros com as crianças, eles percebem. Não pensam, mas é criança. Não. É, inclusive tem um livro um livro onde fala que nós precisamos tomar muito cuidado, porque as crianças, até os 5 anos de idade, tudo aquilo que você falar para ela, ela guarda. Uhum. Então, é importante que a gente saiba falar com sinceridade e falar com o coração aberto para essas crianças, que eles entendem. E eles percebem quando você está sendo sincero ou não. Exatamente. E o interessante também, quando a gente olha dentro da doutrina espírita mesmo, é que a gente tem que ver que, assim, por volta dessa idade que elas estão na evangelização infantil, 7, 8 anos, até 7, 8 anos, são pessoas que estão no esquecimento, digamos assim, do lado espiritual, do que é que aconteceu com elas nas outras vivências. Elas estão abertas para nova aprendizagem. Então, é uma época certinha, digamos assim. Quando a gente se prepara muito tempo, né, para se restringir, para voltar, quando a gente está no plano espiritual. E a gente acaba esquecendo todas as coisas. Tiram da gente aquilo que aconteceu com a gente. Tipo assim, ó, você vai começar de novo. Então, a mente delas está aberta para elas aprenderem. Então, a importância de saber passar para elas que a gente vai formar essas crianças. Senão, quando chegar com 8, 9 anos de idade, que ela começa a lembrar do passado dela intuitivamente ou no subconsciente, ela vai aplicar aquilo que ficou lá para trás se ela não aprendeu coisas novas. Isso. Então, daí a importância demais da evangelização infantil para você saber cuidar da criança. Não é só a evangelização infantil. Em casa, em qualquer lugar, a criança está aberta para a aprendizagem. Se você não aproveitar essa idade, quando passou dos 8, 9 anos de idade, não consegue mais. Aí ela está por ela mesma. Ela pode até obedecer, ela pode até ser, mas os pensamentos já são só dela. Ninguém coloca mais nada na cabeça dela com facilidade. Né? Isso é muito importante. Vamos continuar aqui? O Aécio está torcendo para não acontecer o que aconteceu quinta-feira. Aécio, o que aconteceu quinta-feira foi a Vivo que parou de funcionar aqui. Não foi problema no estúdio, não. Né? Que morreu, né? Uhum. Que morreu. Exatamente, a Vivo deu uma morrida, hein? Até hoje está sem. É que a gente tem recursos aqui que você entra em outra concessionária. A gente aqui, tem, né? A Horizon também, que é a segunda internet que está. O potencial de hoje é menor do que quando a Vivo está ligada, mas eles estão para vir aí arrumar. Internet secundária. A Sueli Castelo Branco, bom dia, família vivenciana, feliz domingo. A Érica Leandro, bom dia. Também o Milton, já tinha entrado aqui desde o começo, tá bom? Bom dia, equipe do Vivência e Vivencianos. Um abraço especial a Patrícia e a Vanessa, parceiras de caminhada na Seara da Evangelização. Parabéns à nossa linda cidade de São José dos Campos também, completando aí 200 e quanto mesmo, Rui? 58. 58 anos. A Mari Pereira, Mari Pereira está aqui também. Elida Silva, bom dia, amigos, vivenciando de Juiz, ela é de Juiz de Fora, né? Com saudades de São José dos Campos e aproveitando, dando os parabéns à cidade também. A Gisele Lacerda, lá de Itaberá, abraços dela do Rivail e do Marlon Brando. Ana Cristina, bom dia, amigos, vivencianos. Um lindo domingo a todos. Um beijo especial para a Vanessa e a Paty, amigas de evangelização infantil. O Daniel Freire Gomes, bom dia a todos nessa manhã de domingo. O Daniel Melo, bom dia aos amigos vivencianos. Um grande abraço às amigas Paty e Vanessa. Daniel Freire Gomes, hoje nossa querida Paty e Vanessa para conversar sobre a evangelização dos pequeninos. O Piero Maia, nosso irmão Piero. Bom dia, queridos vivencianos, excelente programa a todos. A Vera Lúcia Batalha de Siqueira, que é da Tenda de Umbanda, né? É importantíssimo o tema de hoje. Nós, da Tenda de Umbanda Mãe Maria, já fizemos cursos excelentes para evangelização na Fraternidade Paulo de Tarso. O Eno de Azevedo Maia, bom dia, amigos vivencianos, de Juiz de Fora também. Parabéns a São José dos Campos, está dando. Daniel Melo pergunta: qual a importância da evangelização dos pais em paralelo à evangelização infantil? Vai responder agora ou vai? Não, já vamos responder agora, porque hoje o secretário que faz pergunta não está aqui, que é o Carlinho. O Carlinho. Um grande abraço para o Carlinho. E ele está fazendo muita falta aqui, né? Exatamente, o café, o café. Silvio e o Rodrigo fizeram o café, mas não ficou igual ao dele. Mesmo, dele três, é mesmo dois, dois não vale por um. Uhum, né? Dois café não vale por um, né? Eu acho que essa pergunta que o nosso amigo Daniel Melo fez, a gente já acabou respondendo um pouquinho antes, né? Que a gente. É importante essa participação. Né, das famílias, da família como um todo, e não simplesmente os pais levarem a criança, tipo, depois vai e volta para buscar. Então, é importante para quê? Para que a gente tenha esse trabalho, seja feito em conjunto. Né? Nós, evangelizadores, com os pais tendo esse compromisso, né, com a fixação do que a criança está tendo contato na casa espírita, para que ela possa fixar em casa e para que ela possa vivenciar o que eu falei desde o início, né? Evangelização infantil, a evangelização como um todo é uma vivência. A gente precisa aprender, o que a gente aprende, a gente precisa praticar. Sim. E melhor do que a família para fazer isso com a criança, não existe. Então, o Daniel, é fundamental que os pais tenham essa percepção desse compromisso deles nesse processo de evangelização. A Irene do Espírito Santo também está ligadinha aqui, lá de Santos, ela é prima do Rodrigo. Vou mandar um abraço. Lá pro Gustavo também, que deve estar ouvindo a gente, o Zé. Isso. E para a Irene. Antônio Bessa dando um bom dia. Antônio Varoto, feliz domingo e luz sempre. Feliz aniversário ao Bernardo, nosso filho e professor. O Bernardo está fazendo aniversário hoje. Opa. Né? Opa! Já está colocado aqui para a gente falar no final. E hoje quem faz aniversário também hoje é o filho da Vanessa aqui, ó, da minha amiga. Legal. Vamos falar no momento. Aniversário do falecimento do nosso grande amigo Aloysio Petit. Verdade, né? O Daniel Melo, hoje tem, olha só, isso é informação do Daniel Melo, é importantíssimo, Rodrigo. Hoje tem que sortear o Jesusinho, o Kardeczinho e o Chiquinho. Vamos ver. Né? Tá ali eles ali, ó. Eles aí. Tá vendo? É pra isso que você trouxe, Patrícia? Eles? Não foi pra isso, né, gente? Não, foi pra mostrar assim, um pouquinho do material que a gente utiliza na evangelização infantil com as crianças, né? Pra eles conhecerem, né, esses personagens, essas figuras tão emblemáticas, né? Jesus, que é o nosso principal, guia, né? É a nossa bússola direcionadora. E aí vem Kardec e Chico trazendo todo o complemento aí pra gente. E a gente sempre, né, todo ano, as evangelizações, eles reforçam essas figuras para as crianças, que vão se tornando personagens que fazem parte da vida deles também, que eles já conhecem, que eles conhecem a importância do Chico, do Kardec. Então, assim, a gente na evangelização, a gente não está lá para dar aula de biografia deles para as crianças, mas a gente traz ele para que eles tenham essa intimidade, né, com Chico Xavier, com Kardec, com todos esses vultos, né, do espiritismo, que para eles precisam começar a ter essa aproximação amigável. E o que a gente brinca, né, na evangelização, eles seguram, aqui, a gente traz o boneco para quê? A criança segura, a criança abraça, ele vira um amigo, né, muito próximo deles. Então, você tem que, para a criança, tudo você tem que trazer de uma forma lúdica e que você tem que materializar muita coisa do que você fala. Porque se a gente ficar no subjetivo, a criança, ela não capta o subjetivo. Para ela tem que ser uma coisa mais prática. Por isso, o Silvio sempre lembra, né, quando ele me vê, que numa aula que a gente foi falar de Jesus, né, eu trouxe Jesus para as crianças gente como um super-herói, né? O maior super-herói de todos. Aí, no início, a gente vai jogando, ah, quem que você acha que é o maior super-herói de todos? Aí eles vão falar, ah, o Super-Homem, o Homem-Aranha, o Capitão América, aí vão falando. Aí eu falo, gente, mas existe um super-herói que vocês não têm noção, que ele tem todos os poderes desses aí e muito mais. Aí você vai, né? E trouxe o evangelho pra nos salvar, exatamente, né? Exatamente. Aí eles ficam, quem é? Que a gente traz Jesus. Aí eles ficam, ah, esse é... Aí começa, ah, Jesus é um super-herói. E assim, e a gente tem que fazer essa construção, né, nesse universo das crianças. A gente tem que trazer a mensagem que a gente precisa pro universo deles, pra fazer sentido. Porque senão, gente, não faz sentido. Não adianta querer levar preleção, PowerPoint, pra uma evangelização infantil. Pelo amor de Deus, não faça isso. Que fazer tinha que fazer um boneco desse de Eurípides Barça Novo, que a gente tava falando, de Eurípides. Assim. Tinha que fazer de Eurípides também. Tem um monte de personagem, né? E se alguém quiser... É, comprar esses bonecos, né? como que eles podem fazer? Então, porque já que não pode sortear. Então, sem a permissão das minhas amigas artesãs, mas aí eu vou passar o contato das duas, que tem a Shirley, tá, lá do Paulo de Tarso, e eu tenho a Ivone lá do Ser, que são artesãs e que fazem esses bonecos, né? A gente tem o Jesus que a gente veste ele, e fica abraçando as crianças e os pais quando chegam na evangelização. Então, legal. É o Jesusão que abraça. Então, assim, e fazem nesse formato e nos formatos que vocês quiserem, maior, menor. Então, vou deixar o WhatsApp nosso aqui, aí depois qualquer coisa me manda mensagem. Eu vou passar mensagem, o contato delas. Manda mensagem pra gente aqui no WhatsApp, entra aqui no grupo do Vivência e a gente repassa pra vocês aí no número. Quando eu vi os bonecos... 12-3921-3009, que é... Não adianta ligar, tá? Porque a gente não consegue atender, mas ele é WhatsApp, tá? Então entra e manda mensagem pelo WhatsApp. Mas lá já... na casa da Marcela... Eu estava falando para a Patrícia quando eu vi os bonecos. Lá também tem uma senhora que a Fernanda encomendava. Cada ente querido que vai lá, que a pessoa começa a frequentar a casa, alguma coisa, que a gente conhece aquele que partiu, aquela criança, aquele jovem que partiu, aí ela mandava fazer um bonequinho. Inclusive da Marcela tem um monte de bonequinho assim, de pano, desse jeito, pequenininho, e das pessoas também. Então a gente coloca lá num quadro o nominho deles, né? Um bonequinho com o nominho deles. Pega uma característica. Por exemplo, meu genro, Felipe, né? Que desencarnou, era policial militar. Então ele tá lá vestido de fadinha da Polícia Militar, escrito no cap, Felipe, né? É, e as crianças ficam apaixonadas por aqueles bonecos. O Felipe, mesmo madura, já teve que dar não sei quantas vezes, porque chega criança lá que é de qualquer jeito e leva pra casa. Que é o policial. Aí a gente manda fazer outro, né? É, agora eu tô lembrando, Patrícia, você falou de super-herói, e aí tava tendo uma aula de evangelização infantil, aí tava falando super-herói, tá, essas coisas, não sei se foi na sua aula que aconteceu isso. Aí também, aí perguntaram dos vilões, quem tinha medo e tal, aí cada um falou que era o vilão, esse, outro falou aquele, aí um falou que era o Malamém, ele tinha medo do Malamém. Aí o mãe pergunta, mas quem que é esse? A tia não sabia quem que era, quem que é esse? Não, eu morro de medo, porque quando meu pai e minha mãe iam rezar, eles falaram, não deixei cair em tentação, mas livrar-nos do Malamém. Então ele morria de medo desse vilão, do Malamém. Agora, falando sério de novo, vamos lá. É, continuando aqui. A Miriam, abençoado domingo, João Paulo Gonçalves faz. Comecei a evangelizar com 21 anos. Hoje tem 67. Olha que legal, João Paulo. É, o Tico Teco, bom dia. A Gisele. Se as crianças não se acostumarem a procurar Jesus de pequenos, quando forem adultos e passarem pelas dificuldades, a quem buscarão? Ela está fazendo uma pergunta, mas já é uma afirmação, né? Quem que eles vão buscar se de pequenos não aprenderem, né, Gisele? É isso mesmo. A Gisele se dedica bastante também a isso lá em Itaberá. A Cláudia Regina também da tenda de Umbanda. É, na tenda de Umbanda Mãe Maria tem evangelização de crianças e jovens. Muito legal. É, inclusive as crianças participam muito lá do tanto dos corais como também daquelas trabalhos de curso de curimba. A gente sempre vê jovenzinhos lá, né? Bacana. O Carlinhos está dando um bom dia, família Vivenciana, abençoado domingo em aprendizados hoje com a Patrícia e com a Vanessa. É, e a gente está mandando um abraço para o Carlinhos, ainda está recuperando da gripe. Carlinhos, toma cuidado que está dando muita pneumonia aí no pessoal da quarta idade, viu? Então, você toma cuidado. É, está dando as pneumonias que a pessoa não tem nem febre. E às vezes a gente fica curtindo o resfriado e às vezes tem que se cuidar mais. A gente está morrendo de saudade de você aqui, viu? Um grande abraço. É, Tic-Teco 3. Diante desse tema de evangelização infantil na casa espírita, me veio uma questão. Jesus evangelizou crianças, Patrícia? Opa, não tem lá a passagem de deixar vir a minhas criancinhas, né? E deles é o reino do céu. Exatamente. Quem já teve a oportunidade aí de ver a série The Chosen, o início da série aparece, né, Jesus conversando com as crianças. Por quê? Por que esse simbolismo, né, de Jesus com as crianças? Porque nessa fase, como o Jorge falou, os primeiros 3 mil dias da criança, a criança tem essa conexão ainda com o plano espiritual. Né? A finalização aí do processo reencarnatório se dá, né, na conclusão aí por volta desses 3 mil dias. Não é cravado, tá, gente? 7 anos, De 7 anos, quase 8, dá por aí. É o que o André Luiz já trouxe pra gente, né? Nas suas mensagens. Então, é o momento em que a criança, ela tá muito. Esse espírito, né? Aí tirando a criança, o espírito imortal, ele está aberto a essas novas influências, essas novas influenciações, né? Está adormecido o que ela foi até então, né? E está nesse estado latente dessas novas percepções, né? E que ela vai poder fazer novas conexões. Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar esses 3 mil dias iniciais, né, da criança, tanto na parte espiritual, como na parte também psicológica. Aí existem muitos estudos, né, que isso define muito o que o adulto vai ser, né? Esse início, essa primeira infância, ela é extremamente importante ter a presença, né, da família, dos pais. E a gente sabe que quando existe alguma separação, alguma relação que fica mal resolvida nessa primeira infância, gera problemas psicológicos no futuro para o adulto, né? Imagina para o espírito imortal. Então, eu trouxe até uma pequena passagem aqui, é uma mensagem do Bezerra de Menezes, né, no livro que a gente tem, que orienta a gente na evangelização. Sabendo que a infância é ensejo superior de aprendizagem e fixação, cabe-nos o relevante mister de proteger, amparar e, sobretudo, conduzir as gerações novas no rumo do Cristo. Então, assim, nós que acreditamos e que temos Jesus como nosso modelo e guia, é nossa obrigação direcionar essas crianças, esses espíritos reencarnantes, nesse processo, nesse sentido, né? Olhando para esse horizonte. Por quê? É só assim que a gente vai conseguir transformar, né, a nossa humanidade e sermos, de fato, num futuro, né, uma família universal, né? Olharmos uns para os outros como irmãos de fato, como ainda a gente não consegue fazer isso ainda. Mas se a gente começar a conseguir a trabalhar esse universo no nosso micro, ele vai se espalhando para o macro. Então é uma responsabilidade nossa fazer isso. E qual que é o nome do livro do Bezerra de Menezes? Esse aqui é a Orientação para Ação Evangelizadora da Federação Espírita Brasileira. É uma mensagem de Bezerra de Menezes, que está Mensagem sobre a Criança. Legal. Aqui nós temos a Rosa Maria, entrou aqui e falou: bom dia, Patrícia e Vanessa, que vocês são pessoas muito comprometidas com esse trabalho de amor. Criança evangelizada, adulto consciente. A Gisele Lacerda, mais uma vez, nossa casa. Na nossa casa, as crianças levam os pais, cobram dos pais, enquanto as crianças são atendidas, os pais ouvem o evangelho. O Leandro Ribeiro, Escola de Pais, complementação da evangelização infantil. A Rosilma Ferreira, Nascimento, concordo, dar espaço ao jovem, respeitá-los. O Dinho está dizendo que começou o domingo dele, né? Dele e da FIA. Ontem eles estiveram lá em Ribeirão Pires, levando a harmonização musical. A Rosilma, mais uma vez aqui: hoje temos mais abertura nas casas espíritas. Batemos palma após as palestras e cantamos. Olha que coisa interessante. Parece bobeira, né? Né? Exato. Falar, você pode bater palma em casa espírita e pode cantar, né? Nós fomos fazer uma apresentação com o grupo Castelano em uma casa espírita. Cantamos a primeira música, o pessoal aplaudiu. A dirigente falou: não pode bater palma aqui. Aí nós ficamos quietos. Né? Aí faz assim, ó. Não, exatamente. Aí ela falou, cantamos a segunda música, O grupo era treinadinho, né? Bem afinado, todas essas coisas. O pessoal se empolgou, bateu o palmo mais forte ainda. Aí ela foi na frente do grupo e falou: já falei para vocês que não pode bater palma assim. Se quiser, faz assim. Eu falei: não, não precisa fazer assim, porque aqui não tem nenhum deficiente auditivo. Não precisa. Se quiser bater palma, bate. Se não quiser, não bate e pronto. Não tem, tem que fazer gesto nenhum. Se ela está proibindo vocês de bater palma, vocês não batam. Eu já sou meio ignorante mesmo nesse ponto. Pronto. É isso que eu ia falar. O Jorge, com a sua delicadeza. É. Delicadeza. Um elefante numa loja de cristais. É, vamos continuar aqui. É, o pessoal participou. Aí você, né, vê, a Rosilma está falando isso. Existia isso. Eu lembro do seu Jorge Serão, que é super antigo aqui no Movimento Espírita em São José dos Campos também, que ele falava que não, era proibido cantar. Estava no estatuto. Estava no estatuto, não era no estatuto da casa, não. Era no estatuto do movimento. No, que é no estatuto do movimento, que era proibido cantar dentro da casa. Aí entende por que os jovens somem da doutrina espírita. Então, diminuiu as coisas, mas ainda continua isso, ainda muitas coisas. A Fernanda Cassal tem 11 anos e cantora mirim da Casa da Marcela, levando alegria para o Centro Espírita. É a neta do Jorge Reis, a Isabela. Ela está lá com a Fernanda hoje, ela foi ficar com ela esse, de ontem para hoje. Mas a Isabela manda ver mesmo. Ela o Ari é da evangelização lá da AME. O Ari também manda mensagem, né? É, falando Ari, só lembrar o pessoal aqui do WhatsApp, né? O Barbosa mandou bom dia, família Vivenciana. Grande abraço a todos. Mais um tema de suma importância para todos. O Piero tinha colocado aqui também o aniversário de São José dos Campos. E o Thiago Borges manda um coco aqui na praia com sol de rachar lá na Bahia. Tá lá, manda bom dia, vivenciando, acompanhando. Manda um sol pra cá também, Thiago. Acompanhando o programa com muita sombra e água fresca aqui na Praia do Forte, lá Bahia. Ótimo domingo a todos, tomando água de coco. Você tinha falado no Ari, o Ari tá aqui também. É. Bom dia, queridos vivencianos, bom dia, Patrícia e Vanessa, excelentes colocações. Como nos dias atuais, em meio a tantos chamamentos, atrair pais e crianças nos finais de semana para evangelização? A Vanessa vai falar? Posso falar, sim. É, nesse sentido, vem a questão do preparo da equipe, né? Do preparo do evangelizador, da estrutura que se oferece na casa. Porque uma coisa que a gente percebe é que se tiver consistência do lado de, né, do lado de quem recebe, sempre vai ter alguém que vai contar com isso, sempre vai ter alguém que vai precisar. Claro que não vai ser tudo, né, assim, feriados, as pessoas têm viagens, né, mas sempre tem alguém que vai precisar. Então, a questão é o atrativo é a preparação da equipe, né, então o público, né, ele vai saber o que vai encontrar. Então, se tiver gente preparada, gente amorosa para receber, aquele ambiente de luz e de amor vai estar lá. Então, o incentivo está nisso, né? Na necessidade, as pessoas têm escolhas, né? E às vezes elas não vão, não é porque não querem, né? São situações da vida mesmo, né? Eu acho que a gente precisa se preocupar menos com o entretenimento, né? Então, assim, como espalhar, né? Motivar. A motivação é o amor, é eles saberem o que vai encontrar lá, e daí nisso entra a preparação, né? E é coisa que a gente, espírita, a gente se dedica muito, certo? Nos estudos, né? A gente, e esse conhecimento do evangelho é o que a Patrícia vem falando. A gente conhecer é uma coisa, colocar em prática, né? É a outra coisa bem importante, e isso vai gerar o atrativo. É isso que eu acho. O que você acha, Paty? Patrícia, tem muitas técnicas modernas de abordagem. As casas espíritas adotam esse tipo de abordagem, porque a gente vê que o importante numa casa espírita é justamente a recepção. Isso vocês também aprendem a recepcionar as pessoas? Com certeza, como eu falando para vocês aqui, né? A evangelização infantil, ela tem essa característica, né, de acolher com alegria. Acolher com sorriso, acolher com abraço, é com Jesus na porta, abraçando as crianças, abraçando as famílias. Então, assim, é um momento que a criança, ela sente a diferença. E o pai também, se ele está acostumado a ir na casa e vai num dia de evangelização, fica, nossa, parece outra casa, né? A gente, Paulo de Tarso, sábado de manhã, Paulo de Tarso é uma festa, né? A colmeia é uma festa. O ser, no domingo de manhã, a gente tá com Jesus lá na porta recebendo as famílias, entendeu? Então, assim, tem essa característica, né? Porque a casa espírita como um todo, acho que em todas as frentes de trabalho, ela tem que prezar muito pelo acolhimento. A pessoa tem que se sentir acolhida, tem que se sentir realmente uma peça importante naquele momento ali. Então, da gente conhecer a família, conversar com os pais, conhecer as crianças, né? Faz parte do processo e desse planejamento da evangelização. E um ponto que a Vanessa abordou aqui e que a gente vem trabalhando ao longo dos últimos anos aí muito fortemente aqui no Vale é auxiliar nesse processo de capacitação do evangelizador, dessa equipe que se propõe a trabalhar na evangelização infantil. Porque a gente fala, o amor, ele precisa estar presente, obviamente. Mas não é só o amor que vai fazer o trabalho acontecer. Ele é essencial, ele é o tempero principal desse processo. Mas eu preciso, como o senhor falou, ter... conhecer ferramentas, conhecer um pouco de pedagogia, de psicologia, para poder lidar com esse universo da criança. Porque senão a gente acha que a criança é um mini adulto. E que o que eu falar, ela vai entender, tipo, é obrigação dela entender o que eu tô falando, né? Só que não, eu preciso entender. A gente, né, trabalha hoje, inclusive, vamos fazer um jabá aqui, né? A nossa propaganda, vamos aproveitar o espaço para os nossos amigos evangelizadores aqui do Vale do Paraíba. A partir do sábado que vem, a gente está iniciando mais uma turma de preparação para evangelizadores da infância, né? Depois a gente pode até compartilhar, né, Van, aqui com o Rodrigo no link aqui do programa. Quem ainda não se inscreveu, quiser se inscrever e participar, né, do curso com a gente, vai ser todos os sábados, das 2 às 5 da tarde. Às 3. Das 3 às 5 da tarde, né, lá na colmeia. Gratuito. Hã? Gratuito. Gratuito, Rodé. Gratuito. Ainda tem direito a cafezinho, não, a bolo. Não, é que hoje no meio espírita a gente tem que explicar ainda que as coisas são gratuitas. Não, é gratuito. É só fazer a inscrição pra gente ter o controle do quantitativo de pessoas, né? Pra gente poder até ter toda a comunicação, né? Mas é gratuito. E assim, são 14 encontros, né, amiga? Vai até dezembro. São 14 encontros aos sábados, né? Que a gente dá toda a orientação de como, né, o papel do evangelizador, qual é a estrutura que a gente precisa ter na casa para começar um trabalho de evangelização infantil. A gente aprende sobre a forma de aprendizagem das faixas etárias que a gente se propõe a trabalhar. Então, assim, noções de psicologia, de manejo de classe. Então, a gente tem todo esse preparo. E é uma fala muito insistente, tanto minha quanto da Vanessa, de que os evangelizadores, eles, por mais que você esteja na evangelização, já estou na evangelização há 20 anos, gente. A evangelização de 20 anos atrás é diferente da evangelização de hoje. Uhum. Então você precisa se atualizar, você precisa estar em contato. A gente vem falando de inteligência artificial. A gente tem material que a gente consegue desenvolver através da inteligência artificial e que a criança vai se interessar em ver. Sabe? Então, por isso que a gente fala, não adianta só vir com aquelas coisinhas de 1900 bolinha, achando que a criança de hoje, aquele atrativo que funcionou para a criança de 20 anos atrás, vai funcionar para a criança então, de hoje. Então, repete para gente o dia, o horário, como que faz para participar. Tá. A gente está com... vamos disponibilizar aqui para o Rodrigo colocar no grupo, né, o link de inscrição. Vai ser na Fraternidade da Colmeia, né, a partir do sábado que vem, dia 2 de agosto, né, das 15 às 17 horas. São 14 encontros, que a gente tem para finalizar esse programa. E no final dele, o evangelizador, ele faz um estágio. Vai ser, né, todo sábado? Todo sábado. Tá. Todo sábado. Vai ser, né, quase um MBA aí. É quase um MBA. A gente começa agora, termina no vai até novembro, né, Van? Vai dezembro. Até onde existe? 15 encontros. 15 encontros, gente... Porque, pensa bem, gente, vale a pena, né? Porque, segundo o nosso lar, né, trabalhar com evangelização de criança ganha bônus horas em dobro, né? Então é um treinamento, precisa saber como ganha bônus horas em dobro, né? Mas, Patrícia, isso é só para os espíritas ou pode pessoas de outra religião participar? Se na religião que a pessoa está, ela trabalha com evangelização infantil, nada impede que ela participe com a gente, não. Tá? Como a gente gosta de falar, né? Nós estamos afiliados à Aliança Espírita Evangélica, mas a gente gosta de romper barreiras aqui. Então, já tivemos amigos da USE, da Federação, participando com a gente. Qualquer outra... Da tenda de Umbanda, tá falando? Acabou de falar. Exatamente. Então, se tivermos irmãos da tenda de Umbanda que queiram participar com a gente, estão convidados, estão abertos. Porque a sistemática que a gente mostra lá é para evangelização infantil, independente se ela é só espírita, se ela... Não, qual é a linha. Não, doutrinação infantil, não é, né? Não é proselitismo, exatamente, não é. A gente dá só o direcionamento e as ferramentas para que a gente possa... fazer esse trabalho de evangelização. Óbvio que tem momento nesse processo que a gente vai dar um enfoque à doutrina espírita, porque nós somos espíritas, né? Mas não, isso não desabona qualquer outro irmão que queira participar com a gente, né, nesse processo de formação. Bacana. Vamos fazer um intervalo, Rui? Não, eu lembro que nós tínhamos uma escola de aprendiz do evangelho onde duas irmãs católicas faziam a escola. Para aprender o relacionamento, aprender uma série de coisas boas que existem, né? Fala, Jorge. Aí eu cheguei para dar uma aula no Jefa, aí tinha um rapaz lá com a cruz desse tamanho no peito, desse tamanhozão na cruz mesmo, entendeu? Aquele negoção grande, ele falou, você que é o Jorge Reis? Eu falei, sou. Tô aqui por causa de você e do Rui Barbosa. Falei, por quê? Ele falou, eu escuto muito o programa, aí vocês falam muito desse curso de aprendiz do evangelho, eu vim fazer aqui. Mas não vou deixar de ser católico. Falei, então, quando você sair daqui, você vai ser um espiritólico. Pode ter certeza. Espírito católico. Aí, acho que ele desistiu do curso também. Quando ele viu minha cara, né? Já desistiu. Falou, não vou ficar aqui. E hoje ainda que não pode nem repor aula, né? Então... Não. Eu lembro que nós fizemos um baile para arrecadar fundos. E nós pegamos 4 entidades. E tinha uma entidade católica. Eu até... Nós fizemos uma reunião lá no Paulo de Tarso. Quando cheguei na reunião, eu vi as duas irmãs lá e falei, irmã, acho que a senhora errou de lugar. Ela falou, não, eu vim aqui para participar com vocês. E eu achei interessante que elas participaram do baile. O baile tinha mais de 800 pessoas lá no antigo Luso Brasileiro. E uma boa arrecadação nós conseguimos para as casas que quisessem trabalhar, né? Que quisessem participar. Vamos para o intervalo, Rodrigo? Coloca a música aqui, Paz pela Paz, do Nando Cordel. Vamos. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria comentar aqui sobre... deixa eu só achar aqui... A campanha está aqui. Sobre o aplicativo novo que a gente está aí, né? O aplicativo do Vivência Espírita, né? Baixe o aplicativo do Vivência Espírita aí, que já está disponível. Ouça agora ao vivo, né? Músicas edificantes. Tem os podcasts disponíveis também para vocês escutarem ao vivo, né? Que os links também do Vivência estão disponíveis. Então entra aí. Por enquanto só está disponível para o Android, tá? Porque a gente ainda está trabalhando na versão 2 ainda do Android. E uma coisa que a gente liberou foram as mensagens de reflexão do Jorge, uma coisa que ele já me pediu há anos para fazer um aplicativo que traz as mensagens de reflexão. E está disponível já na Apple Store, no Google Store, né, da Google Play. É só colocar Rádio Vivência Espírita ou app.vivenciaespirita.org e baixar o programa, o aplicativo, tá? Mas a gente está trabalhando na versão 2.0 ainda, que vai funcionar com Android no carro, vai funcionar também de uma forma melhor aí, como o Bessa mesmo já pediu pra gente, pra funcionar em segundo plano, né? Então tem algumas melhorias que vão vir aí na versão 2, mas já podem baixar escutando a gente aí no programa. Tem outra coisa que é interessante, que ele manda as mensagens de manhã, às 8h30 ele manda uma mensagem do Minuto de Reflexão, por notificação, e todo dia às 22 horas ele manda uma notificação também das vibrações pelo bem universal. Tá? Então vocês podem, na versão 2, vocês vão poder desabilitar as notificações, escolher e tudo mais. Mas então, quanto isso, abaixa aí app.vivenciaespirita.org. Jorge, vamos então para uhum. o intervalo. E então vamos com a música aí do Paz pela Paz, né? Uhum. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. E nós estamos aqui com a Patrícia Félix, que é lá do Seara Espírita Reviver e também da Fraternidade Paulo de Tarso, e com a Vanessa Capucci, que é coordenadora da Evangelização Infantil do Vale do Paraíba e é voluntária da Colmeia. E o tema de hoje é a importância da evangelização nas casas espíritas. Vamos continuando então, né? Vamos. Perguntas? O pessoal está participando aqui também, bastante. Tem uma aqui da Joélia Vasconcelos, não sei se a gente já fez essa pergunta, Jorge. Já. Ela pergunta... Ah, já. É. E tem a segunda dúvida aqui também do Aécio. A Mara Russo também tinha entrado aqui, deixado um segunda abençoado. Segunda dúvida do Aécio, eu acho que não fiz nem a primeira ainda. A primeira foi como evangelizar consciências livres sem aprisioná-las em dogmas disfarçados de liberdade espiritual. Vou repetir. O Aécio, ele é quase uma inteligência artificial. Ele só não é inteligência artificial porque eu tenho certeza que ele não usa, né? Que ele tá com problema de visão. Então ele tá com dificuldade, mas eu tenho certeza que ele não usa a inteligência artificial para fazer essas perguntas. Vem dele. Como evangelizar consciências livres sem aprisioná-las em dogmas disfarçados de liberdade espiritual? Nossa. Senhor, isso quem é, que é, quem quer? Isso é pergunta de vestibular, hein, Aécio? Brincadeira, hein? Manter consciências livres sem aprisioná-las, né, em dogmas. Então, o que eu acredito muito fortemente que quando você evangeliza uma coisa que para você flui de forma natural, você não aprisiona, né? Você consegue tocar o coração. Eu acredito que quando o evangelho do Cristo, ele de fato segue, consegue iluminar, né, a nossa consciência, a gente consegue transportar isso para o outro de forma natural. É o que eu venho falando. É através da exemplificação. Mais do que palavras, a gente precisa exemplificar. Eu acredito muito nisso, sabe, Aécio? Então, assim, quando a gente consegue colocar em prática aquilo que a gente acredita, a gente não aprisiona, a gente se liberta. E a gente liberta aqueles que estão do nosso lado. E nós temos um exemplo muito, muito, muito simples de Jesus. Ele não só falou, como exemplificou, né? E é por isso que os ensinamentos dele prevalecem até hoje. Exatamente. E vai prevalecer para a eternidade. Exatamente. A Vanessa acha que quer falar também. Eu queria comentar disso, porque nós, né, seres mortais, né? Eu acho que como fazer isso, é uma excelente pergunta, é a gente estudando. Porque se a gente reparar a nossa atitude, que nem quando a gente começa a escola de aprendizes, a gente fica super empolgado e vai falar com as pessoas. E se a gente não vigiar, a gente acaba querendo talvez impor as ideias ou então achar ou fazer bandeiras, né, defender. E com muito estudo a gente, né, lendo, a gente se tentando compreender se realmente a mensagem do Cristo, a gente vai entendendo que não é, a gente não tem que forçar nada a ninguém. Não é nem a questão das crianças, né? É os adultos também. Então, preletores ou facilitadores de escola de aprendizes, a pergunta também se aplica para eles. Como não aprisionar mentes? Porque se você está passando uma mensagem, eu acho que cabe muito mais a quem está passando a mensagem saber o seu lugar. E isso a gente só vai tendo a consciência com muita evangelização, auto-evangelização, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Somos sujeitos a erros, somos humanos, mas enquanto mais a gente estuda o evangelho, mais a gente vai abrindo mão de tentar dominar o outro, né? Essa tendência humana, a gente está nisso ainda. Então, eu acho que isso se aplica, né, independente da faixa etária, né? Eu penso assim. Dar minha opinião também, não que é a verdade, né? Cada um tem sua opinião, eu tenho a minha humilde opinião. Nós somos espíritas cristãos, né? Por que nós somos espíritas? Porque a gente acredita numa doutrina, né? E a gente está num centro espírita, e eu, por exemplo, eu tenho meus filhos, dois filhos, Francisco, por causa de Francisco Cândido Xavier, não é por causa de Francisco de Assis, e eu deixo isso muito claro para ele e para toda a família. Eu estou criando eles espíritas e quero que eles sejam espíritas, gostaria. Mas, claro, eles vão optar, eles têm a liberdade deles de optar. Enquanto criança, eu vou educar eles espírita, dentro da doutrina espírita, e vou passar todos os dogmas espíritas para eles, sim. Tá? Eu falo dogma porque são princípios. Né? Cada religião tem o seu princípio. Né? E eu faço parte da religião espírita. E gostaria que meus filhos crescessem aprendendo os princípios espíritas que traduzem em dogma. Né? Por quê? Porque eu acredito que isso faz bem para a humanidade, faz bem para eles, e eles vão crescer cristãos. Espíritas, cristãos. E eu vejo um tabu dentro da doutrina espírita. As pessoas com medo de passar, de falar que vai educar seus filhos como espíritas. Eu não, eu tenho orgulho de falar que eu vou educar eles como espíritas. Porque eu vejo o espiritismo como um projeto de Jesus, um dos projetos de Jesus. Eu não, é diferente do idealismo, né? Idealista. O idealista é aquele que desconsidera todas as outras ideias. Né? Eu vejo a doutrina espírita como um projeto de Jesus. Como o cristianismo, como o catolicismo é um projeto de Jesus, como os evangélicos, o protestantismo que veio melhorar o mundo também naquela época de Lutero, é um dos projetos de Jesus, né? Assim como a doutrina espírita. Então, respondendo com a minha opinião, o Aécio, eu acho que a gente não está aprisionando, acho que a gente está dando um ponto de vista dentro de um aspecto que é a nossa religião. Então, eu vou sim educar meus filhos para seguir a doutrina espírita e no final, quando eles quiserem, se eles quiserem optar por outra religião, aí é problema deles. Eu falo com experiência própria com os meus filhos, né? Eu levei os dois para a evangelização lá no Paulo de Tarso, né? O meu mais velho vai fazer 24 anos. Ele terminou a mocidade e quando ele concluiu a mocidade, ele falou: mãe, agora eu não vou mais, tá? Eu falei: tá bom, meu filho. Mas assim, o que eu precisava que você aprendesse, eu acredito que você aprendeu. Eu acredito que você está pronto para ser um homem de bem. Isso que, para mim, é importante. Né? E no momento que você precisar né, na sua vida de um socorro, você sabe onde procurar. Você sabe o que pode acontecer. Né? Tudo que a gente aprende dentro da doutrina. Né? E a minha filha foi a mesma coisa. Então, assim, hoje, o que eu passo para eles, eu já não forço mais ninguém a fazer nada, porque já são maiores, já estão maior de idade. Mas eles vêm pelo meu exemplo, né? Que eu continuo trabalhando, que eu faço, né? Trabalho com evangelização, vou na IAE, faço assistência espiritual, sabe? E no momento que eles precisam, mãe, me dá um passe. Mãe, bota meu nome na vibração. Então, assim, nós, enquanto responsáveis, né, enquanto pais, a gente tem que dar orientação. E concordo com você também, por exemplo, dentro da evangelização infantil, Rodrigo, a gente fala, né, de todos os preceitos que a gente tem da doutrina espírita. Então, assim, a gente fala da reencarnação, a gente fala do plano espiritual, da vida após a morte. Então, assim, as crianças, elas tratam isso de uma forma muito natural. Não é, para eles, não é uma coisa de outro mundo. É natural. Aí a gente vê a conexão, a gente vê todos esses preceitos da doutrina se realizando na criança. Sim. Sabe? A reencarnação, aquele espírito que às vezes você vai dar uma aula sobre Deus e eles vêm com 6, 7 anos de idade com um conceito de Deus que você fica de queixo caído. Aí você entende que a reencarnação acontece, sabe? Que isso é fato, que isso é verídico, entendeu? Então, assim, eu também concordo com você que a gente não tem que deixar de falar, a gente precisa, e é o que a gente acredita, é o que eu falo. Eu falo no que eu acredito, sabe? É o que eu tento passar. E olha só, quando a gente fala em dogma, a gente acha que a doutrina espírita não tem dogma. Realmente, a doutrina espírita não tem dogma. Mas o próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, diz... o dogma da reencarnação. O próprio Evangelho está lá, falando o dogma da reencarnação. Não tem dogmatismo, né? Exatamente. A gente sabe que reencarnação não é dogma, porque é uma lei natural, né? É igual a gente falar em nascimento, é igual falar em morte e achar que é um dogma. Né? Não, não existe dogma em nascer e não existe dogma em morrer. E também não existe dogma em reencarnar. Mas a doutrina espírita trata como isso. Eu penso que o Rodrigo foi muito bem hoje, viu, Rodrigo? Parabéns. É que o dogma é um princípio. É um princípio que norteia uma religião. Os princípios que norteiam uma religião. Se a doutrina espírita é religião e tem princípios... Isso. Só que, por exemplo... Né, o que acontece é que a gente não é dogmatista. A gente não fica fechado com um cabresto e falando... Olha, existem coisas fora desse dogma? Existem. a gente não desconsidera o resto, né? Mas desde que você não entra em coisas impossíveis, para mim, dogma é coisas impossíveis, sinceramente. Inexplicáveis, né? Exatamente. Inexplicáveis. Você acreditar em coisas que não tem jeito de existir. Não tem explicação científica, não tem nada. Aí isso é dogma para mim. Né? Você é obrigado a acreditar nisso. Ah, mas por que que eu tenho que acreditar nisso? Aí é o poder da fé. Falou para mim poder da fé, eu já disse. É. Já porque aí você coloca um cabresto na criança. Então, se você colocar cabresto na criança, ela vai. Ela é que nem um cavalo. Você vai colocar o cabresto. Para quê? Para que ele não olhe pro lado. Só olhe para aquilo. E não pense de. Você é obrigado a acreditar naquilo. Você não é obrigado. Não. Nem no espírita, nem. No espírita ele acredita na reencarnação. Ele tem convicção da reencarnação porque é uma lei natural. É explicada, justificada em todos os sentidos filosóficos, científicos e religiosos. Agora, a partir do momento que se eu for falar que Allan Kardec é Deus e dizer que todo mundo é obrigado a acreditar nele, isso é um dogma. É dogma. Isso é um dogma. Entendeu? Então, eu acho que o ponto principal da doutrina, assim, pelo menos que para mim fez o maior sentido, né, é que eu sou responsável pelos meus atos. Tudo depende das minhas escolhas. Né? Né? Aí vem uma lei, né? Uma lei natural, lei de ação e reação. Então, assim, se eu escolho tomar uma determinada atitude, eu vou ter uma reação, eu vou ter uma reação em relação àquilo. Então a responsabilidade é sempre minha. A gente para de terceirizar, para de botar um Deus que pune, que te castiga, que vai te colocar. Não, a responsabilidade é sua. E ele é tão soberanamente justo e bom que ele dá oportunidades, né, através da reencarnação, para a gente recalcular as nossas rotas. Aí não precisa ficar com medo do Malamém, né? Não, o Malamém. É. Mas, Patrícia, eu fui criado... Meu pai, ele não era médium, não era nada, mas ele adorava a doutrina espírita. Então, eu fui criado desde pequenininho de acordo com os ensinamentos espíritas. Até eu sempre brinco aqui. Meu pai falava, quando você for na escola, se perguntar da religião, você fala que é espírita. Então, o primeiro ano do grupo escolar, eu falei, sou espírita. Daí eu ficava bravo, que eu já sempre conto aqui, ficava bravo porque eu era retirado da aula de religião, mas depois tinha que varrer o pátio da escola, tinha que fazer uma série de coisas. Poxa vida, ser espírita então é padecer. É, mas o que então, acontece? Agora mas eu tentei fazer catecismo, aquela coisa, mas não me satisfazia. O que me satisfazia era justamente os ensinamentos que meu pai passava através das leituras do Evangelho, através do Velho Testamento, do Novo Testamento. Então eu adorava. Desde pequenininho, tinha 5 anos, já ficava lá do lado do meu pai. E como é que era o nome do seu pai? E até hoje estou aqui dentro da doutrina espírita, não me arrependo de nada, e só vou continuar sendo espírita, acho que até a hora que eu desencarne, né? Então a gente vê que... Parabéns pela sua persistência, porque eu não tenho dúvidas que você era colocado para varrer o pátio como castigo. Exatamente, foi o que eu pensei também. Entendeu? Então você já tem esse caso quando você chegar no plano espiritual. Falou, ó, até pátio eu ficar varrendo da escola criança, trabalho infantil, por causa que eu dizia que era espírito. Né? É igual eu falo assim, quando chegar no plano espiritual, que eles não quiserem me colocar num lugar legal, eu vou falar... Fomos até mandados embora de uma rádio sem direito a nada, porque nós éramos espíritos. Então agora vocês não querem me botar aqui nesse lugar? É. Ruim? Põe eu num lugar bom, né? E eu faço isso, e por causa dessa história que eu sempre escuto aqui, qual que é o nome do seu pai? Patrocínio. Patrocínio, que era você, era Patrocínio. Não, aí tem o motivo dele chamar Patrocínio, porque a minha avó teve 18 filhos. Quase todos eles morriam cedo. Então minha mãe falou, eu morava em Araras, e Araras é Nossa Senhora do Patrocínio, que é a padroeira da cidade. Então ela fez uma promessa, se o filho vingasse, ela ia colocar o nome de Patrocínio. Então meu pai tinha esse nome de Patrocínio. É santo o nome de santo, Rui? Patrocínio é nome de também santo? Mas também nasceu em 1800, Nossa Senhora, né? Do Patrocínio. Antes da doutrina espírita. Ah, legal, não, tudo isso que eu perguntei. Nossa Senhora ele nasceu antes da doutrina espírita. Ele nasceu em Araras... E teve o nome de Patrocínio em homenagem 1800. À Nossa Senhora do Patrocínio, que é a padroeira lá de Araras. E se ele já era espírita naquela época, né? Hein? Se ele já era espírita naquela época, ele recebia direto do plano espiritual, né? Porque a doutrina nem estava ainda codificada, né? Então a. Porque a doutrina foi codificada em 1850. Né? E sete, isso. Em 54 saiu. Meu pai nasceu em 1906. Chegou na doutrina, chegou no Brasil já nessa época, pelos homeopatas. Seu pai era homeopata? Sete anos depois a doutrina espírita já estava no Brasil. Já foi nessa época. Sete anos depois. Agora lembrando. Centro Espírita Confúcio, lá no Rio de Janeiro. O Ariano Suassuna conta a história também desse negócio de promessa, né? O Ariano Suassuna conta esse negócio de promessa, que ele estava tendo uma chuva demais no Rio Capibaribe, lá onde ele morava, e a chuva estava para invadir a casa dele e a mulher dele estava grávida. Aí ele falou, se não acontecer nada aqui em casa, eu vou botar o nome do meu filho com o nome do santo tal, né? Aí depois ele foi fazer a pesquisa que o santo tinha morrido afogado. Ele falou, nossa, não ia adiantar nada. Santo Ariano. A Gisele lá de Itaberá disse que o Rivail também era retirado da sala. Como o Rui, só por causa do nome, eu acho. Sim. Uhum. Exatamente. Rivail. Se eu perguntar se é espírita, não tem nem que eu falei, aí na chamada, Rivail. Fazendo a chamada. Rivail presente, fora da sala. Allan Kardec. Se botasse político, André, né? Se tiver o nome de Allan Kardec, André Luiz. Allan Kardec, presente, fora da sala. Uhum. Vamos lá. Ó, a Maria Siqueira está aqui. Bom dia, gratidão. O Cláudio Cristofori. Bom dia, queridos irmãos. O Milton Baruel também. Agradeço as palavras carinhosas do Rui e da Patrícia. O Cláudio está falando aqui que o programa é maravilhoso. O Milton Baruel, grandes divulgadores da doutrina. O Rui, há mais de 30 anos, quando cheguei no Paulo de Tarso, já apoiava e incentivava a evangelização e mocidade. Isso. A Ronália Gonçalves, de Remanso, bom dia a todos. Um grande abraço, Ronália. O Ari estava falando do Hilário, né? Que naquela hora que ele estava perguntando. O Alexandrino, querido, bom dia, excelente domingo. A Joélia Vasconcelos, aquela era a pergunta que ela tinha feito. Monai é o... É o Osmar. Né? É porque lá no... Ele falou Monai, né? Osmar, que tem uma moça lá no... Tem uma moça que faz curso de aprendiz do Evangelho. Trabalhou aqui também, né? No Vivência. Osmar, não foi? Sei se o Osmar... Não, ele só veio ser entrevistado. Ah, tá. Tem uma moça lá no Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, não, no Anjo Ismael, que chama Monai também. Eu acho que o nome dela próprio é Monai. Eu tive numa exposição de material de construção, tinha um Monai lá. Eu falei, eu conheço um Monai aqui em São José do Sul. Ah, esse é meu primo. Então, tá aí o primo do agora a moça não sei se é, né? Tá dando parabéns aqui, Patrícia. Esse exercício de evangelização é primordial. O Aécio, a primeira dúvida foi que você fez, né? Aquela liberdade espiritual lá, né? O Glauco Lopes Júnior também está dando aqui paz e bem a todos. A Joélia, aqui, ó. Como trazer de volta a evangelização as crianças que por algum motivo se afastaram? Tem jeito? Porque é difícil que você não está na casa delas, né? Exatamente. Se afastou por quê? Primeiro, vamos lá. Perguntas. Quantos anos a criança tem? Ela tem autonomia para ir para casa espírita sozinha? Para evangelização? Não. Então ela depende dos pais. Por que os pais se afastaram? Essa é a pergunta que não quer calar. Entendeu? Porque se a criança não vai, é porque os pais não levam. Porque elas não têm acesso. Porque elas sozinha, tirando algumas exceções, por exemplo, a gente tem a evangelização do Jefa, que a gente sabe que as crianças do banhado frequentam a evangelização do Jefa e elas vão sozinhas. Mas isso é uma exceção, não é a regra. A maioria da regra é que elas dependem que os pais levem. Então, assim, para que elas voltem, aí entra naquilo que a gente falou anteriormente. Ah, os pais estão com dozinha, porque acorda a semana inteira cedo para ir para a escola, e final de semana ela quer fazer... Aí é uma escolha dos pais levar ou não levar. Mas aí depois vai ser perguntado, e aí, o que fizeste dos filhos que eu te entreguei? Uhum. A Maura Russo, um abençoado domingo. Aécio, na segunda dúvida aqui. A luz do evangelho esclarece ou ofusca quando refletida por espelhos mal polidos da vaidade institucional? Tô falando, é melhor que a inteligência artificial. Isso aí. A luz do evangelho... ele está falando se a luz do evangelho esclarece ou ofusca quando refletida por espelhos mal polidos da vaidade institucional. Ele está falando da vaidade institucional, eu entendo aqui muito mais como a casa espírita, se ela tiver vaidade de alguma maneira. Aí já não... Para mim já não serve, né? Já vai ofuscar mesmo se tiver acontecendo isso, né? Pode falar, Patrícia. Exato. E assim... Nós trabalhamos, né, em casas onde as casas têm uma constituição e, querendo ou não, a gente precisa se enquadrar nesses ambientes. Mas não quer dizer que esse enquadramento vai fazer com que o que a gente está querendo levar para as crianças de entendimento do evangelho, o evangelho ele nunca vai ser ofuscado se ele for realmente repassado, né, ou transmitido por um coração que acredita na veracidade do que ele pode atingir nesses corações. Né? Eu sempre brinco, né? Falo com a Vanessa, enfim. Eu gosto de quebrar algumas regras de vez em quando. Né? Inclusive, já trazendo aí, como a gente divulgou, acho que o Rodrigo já vai postar aí no grupo do Vivência a inscrição para o nosso curso de preparação de evangelizador. Já postei aqui então, no WhatsApp, está o número do WhatsApp aí no também. No cartaz tem ali uns requisitos, mas eu já falo de antemão para vocês. Quem não se enquadrar nesse requisito pode fazer a inscrição da mesma forma, tá, gente? É porque como a gente tá numa embalagem que a gente precisa, nessa estrutura, tá adequado essa embalagem, a gente não limita. Então, quem procura a gente, que não é da Aliança e que quer participar do curso, pode se inscrever. Pode se inscrever que vai ser acolhido, vai ser recebido e vai receber as instruções que a gente tem para passar para vocês, para que vocês possam desenvolver esse trabalho de evangelização no ambiente religioso que você tiver inserido. Nós, quando falamos de Aliança... A gente entende que às vezes tem pessoas que falam, mas você da Aliança é diferente dos outros. Não, não somos diferentes, só que nós gostamos é de estudo. Tem estudo para tudo, né? A Aliança, ela faz com que as pessoas trabalhem conscientemente, sabendo o que está fazendo. Não é simplesmente, eu vejo aí muitas pessoas dizendo, eu era espírita, agora não sou mais. E você vê ele falar, você fala, esse cara não entende nada. Quer dizer, ele simplesmente ia tomar passe, ia lá na casa espírita, frequentava, mas não viveu o espiritismo dentro dele. E a gente vê que tem muitas religiões que falam muito do Velho Testamento, porque o Velho Testamento é vingativo, tem muita morte, tem muita guerra, tem muita briga. A hora que ele entra no Evangelho, são poucas as religiões que sabem explicar o Evangelho, porque o Evangelho é um ensinamento de amor, de carinho, de respeito, e é muito importante você conhecer os quatro evangelhos que existem na Bíblia. E o Espiritismo, ele fez o quê? Ele fez um resumo daqueles quatro evangelhos, sem procurar saber se a Virgem era Maria, se Maria era Virgem, sem saber de datas, não está preocupado com isso. Ele está preocupado com os ensinamentos morais e de ética dos quatro evangelhos. O Ari Rangel está avisando aqui que hoje ele estará fazendo a preleção musicada lá no Pequeno Templo, né, hoje. Então, quem gosta do Ari, que está sempre aqui com a gente, hoje ele que é o preletor lá, né? Que é o facilitador, e ele sempre leva o violão também para tocar umas músicas lá, como a gente faz também quando a gente vai. Então, pessoal, o Pequeno Templo, para quem não sabe, fica na Praça das Antilhas número 30, aqui na Vila Rubi, atrás do Sesc. Né? Aquela praça atrás do Sesc, ali número 30, é o Pequeno Templo. Às 18 horas hoje, né? O trabalho hoje lá é às 18 horas. Então, quem estará é o nosso irmão Ari Rangel, que as pessoas, a gente sabe que muita gente gosta demais do Ari Rangel. Então, é o dia de ir lá dar um abraço nele, porque quando ele está aqui na rádio, não tem jeito de abraçar. Então, dá para ir lá no Pequeno Templo e dar um abraço no Ari. E também lá no Paulo de Tarso, a partir das 4 horas, tem trabalhos mediúnicos, tem trabalho de acolhimento às pessoas, onde é feito o evangelho e é onde é também falado sobre a doutrina espírita. Né? Então, aqueles que quiserem, a partir das 4 horas, está lá o Daniel recebendo. E tem, será que vai ter espaço lá? Porque outro dia fui lá. Pode ir, que a gente está lá, tem, tem bastante espaço. E se quiser, chega lá, que a gente adora abraçar todo mundo também. Isso, então, depois, eu, depois desse que a Patrícia... No dia que eu fui, a Patrícia estava lá. Depois das 5 horas é o trabalho normal, evangelização e passes. Né? Legal, e eu coloquei aqui o link para vocês, o cartaz... lá da evangelização infantil que vai acontecer, né? O curso de preparação para evangelizadores. Né? Só repetindo aqui, né? Vai ser na Fraternidade da Colmeia, Rua Padre Rodolfo, número 119, Vila Ema, São José dos Campos, das 15 às 17 horas aos sábados, né? Serão alguns sábados aí, né? É, que tem que estar presente em todos, né? Sim. Tem que estar presente em todos. Não pode também ter repor aula, né? Não tem como repor aula, né? A gente, assim, como a gente... ano passado, a gente fez duas turmas, no primeiro semestre e no segundo. Esse ano, a gente optou por fazer só no segundo semestre, né? Porque no primeiro, a gente teve duas oficinas, a do Júnior Vidal, que a gente trouxe ele aqui. Sim. E teve a oficina de literária com a Giovana, né? A nossa amiga lá do Paulo de Tarso. E, provavelmente, a gente, no ano que vem também, vai ter mais uma turma. Aí, quem não com quem conseguir, precisar repor alguma coisa, ele repõe na próxima turma. E o limite de inscrição é até hoje. É isso? Que tá aqui 12 a 27 de julho. A gente vai deixar aberto até sexta-feira, né, Van? A gente vai deixar aberto ao longo dessa semana, porque pra, como a gente tá também divulgando aqui com vocês, quem precisar se inscrever até sexta-feira pode se inscrever. Então tá aqui o link, eu vou colocar, vou escrever no chat o link aqui também, tá? É, vou replicar para vocês, mas já tá no WhatsApp, mas eu vou deixar o link aqui para vocês aqui. É um aviso. No curso tem um intervalo com chazinho, com café? Como a gente tem duas horas, é das 15 às 17, o que, que a gente faz? A gente deixa o café montado, né? Com bolinho, né? Café, opa, com chá. É. E ao longo do curso a pessoa levanta, se serve, volta. Porque são duas horas para um conteúdo que a gente precisa passar, mas tem sempre um cafezinho, chazinho, bolinho, gente. Poxa vida, até eu acho que eu vou fazer agora. Vamos lá, Jorge. Estava preocupado com isso, se tinha essas coisas, porque ficar duas horas sem mastigar nada é ruim. É, olha só, o que eu queria falar também é que domingo que vem nós teremos a feijoada lá na AME, tá bom, pessoal? O tempinho tá bom demais para feijoada. É. Então, domingo, né, meio-dia lá na AME, a feijoada custa R$ 55,00 para quem comprar antes e R$ 60,00 lá na hora para quem comprar. Né? Se alguém quiser convite, quiser ligar para mim, eu reservo o convite para vocês e deixo lá. É, se não, pode comprar lá também, não tem problema nenhum. É, então, lembrando, feijoada na AME. A AME fica na rua Doutor Oscar Strauss 350, Bosque dos Eucaliptos. Hoje está acontecendo lá o encontro da Aliança, né? Ontem e hoje. E domingo que vem nós teremos a feijoada lá, certo? É, aqui o Jamil Lima, bom dia, vivencianos. Esse tema de hoje é maravilhoso e muito importante para os espíritos recém-reencarnados. A Márcia Ramos, bom dia. É muito importante os evangelizadores conhecerem as fases do desenvolvimento infantil para realizarem um trabalho de qualidade. Com certeza, né, Márcia? É, a primeira infância é a base da educação do espírito. O Silvio colocou aqui um negócio que ele colocou, 3 mil dias dividido em 365 dias, que são equivalente a um ano, igual a 8,22 anos de encarnação. É dessa encarnação mesmo, esse negócio que ele passou aqui, não? É daqueles primeiros 3 mil dias que eu falei, que é mais ou menos é o tempo que a espiritualidade, que a gente faz a reencarnação de fato, entendeu? Esses 3 mil... mas olha só, não é uma coisa cravada, não, tá, não, gente? É uma média aí de 6 a 9 anos de idade. Tem uns que amadurecem mais rápido, tem outros que amadurecem. Tem criança que já fica sabendo da reencarnação dela quando ela começa a falar. Né? Então é a média, né? Quem coloca isso pra gente é André Luiz. Exatamente. A média de 7, 8 anos de idade. Que ele começa a se reconhecer de novo como ser, como porque todas as nossas lembranças estão registradas no perispírito. Só que a gente tem esse tempo, digamos assim, consegue deixar ela adormecida enquanto a gente tem infância para captar o que estão ensinando para a gente agora. Por isso que é a importância da infância de ensinar coisas boas para as crianças. Porque se elas acharem que o que elas estão aprendendo não é melhor do que elas já sabiam, elas vão optar pelo que elas já sabiam. E muitas vezes o que elas sabiam era só coisa ruim. Né? Então é esse que é o perigo. A Gisele está aqui, o Rivail se fantasia muitas vezes para evangelizar as crianças, que adoram. O Rivail se fantasiava. É. Ou se fantasia, né? A Maria Efigênia, bom dia, meus irmãos. Estou amando essas informações do Centro Espírita Allan Kardec de São Cristóvão, Sergipe. Olha que legal, Maria Eugênia. Um abraço, viu? Muito legal, parabéns por Sergipe. Por Sergipe. E a gente, Sergipe, a gente uma capital muito fantástica. E a gente retransmite para a rádio lá de Sergipe, que é a rádio São Francisco. São Francisco, lá de Tobias Barreto, Sergipe. Ela está perguntando se vai ser transmitido, deve ser o curso. Não é não, viu? Não é não. É, né? Para o próximo ano, a gente vai se organizar para fazer um curso híbrido, né? Com online e presencial. Aí é legal. Aí é legal. O José Magalhães, que está lá dos States, dos Estados Unidos. Ele tá lá de Atlanta, mandando muito obrigado por compartilhar, né? E perguntou se tem limite de falta, ó. Não, relaxa. Assim, não. A gente. Por que que acontece? Ele vem dos Estados Unidos só pra fazer. Não, pra cada módulo é um capítulo que é abordado, né? Da apostila que a gente segue. E, assim, são informações que fazem diferença no contexto como um todo, né? Porque, como eu falei pra vocês, no final do curso, a gente pede pra fazer um estágio, né? Numa evangelização na casa, a escolha da pessoa, se na casa dela não tiver, pra realmente pôr em prática aquilo que aprendeu ao longo do curso. Porque nada, como eu venho falando, não adianta a gente ficar cheio de teoria se na hora da prática a gente não consegue colocar em ação. Ô, Patrícia, a gente vê lá que o Paulo de Tarso, acho que deve ter uns 180 voluntários lá, né? Agora, quantos voluntários precisa ter uma casa para ter evangelização infantil? Olha, seu Rui, eu vou falar pela experiência da implantação da evangelização infantil aqui no SER, né, no Urbanova, no Seara Espírita Reviver. De evangelizador, a gente inaugurou a nossa evangelização em agosto de 2023. Só tinha eu e o Eduardo, que é o meu parceiro lá no SER, como evangelizadores. Então, assim, você não precisa começar uma evangelização com ela completa, né? Ah, com escola de paz, com câmara de paz, com tudo. Se conseguir voluntários suficientes para uma montagem dessa, é o ideal, né? Mas a gente sabe que a partir do momento que existe essa vontade de fazer a evangelização acontecer, a espiritualidade já está trabalhando junto com a gente, já está mobilizando toda uma equipe para poder nos auxiliar e nos suportar, e os voluntários em si, eles vão aparecendo. Mas também é muito necessário que a gente faça a nossa parte enquanto estamos aqui. Porque Jesus, na hora que ele foi, né, fazer Lázaro sair lá do túmulo dele, né, teve que ter ajuda dos homens lá para tirar a pedra do túmulo e fazer o Lázaro sair. Ele podia ter feito tudo sozinho, se ele quisesse, né? Mas precisava. Então, assim, da mesma forma, nós precisamos agir, né? Então, assim, já com dois corações, três corações, já conseguem fazer uma implantação de uma evangelização. Então não há necessidade de ter um monte de gente. Não, senhor. Não, senhor. Para começar, não, né? Mas é necessário. E uma coisa que eu queria colocar sobre o curso, que a gente costuma dizer que o evangelizador, o curso é para evangelizadores, mas ele está aberto também para a liderança. Para a liderança da casa espírita, porque é interessante que um presidente tenha conhecimento na prática, né, ou então na vivência de um curso, do que se fala, né, para o evangelizador. Outra liderança é o pessoal que trabalha com o passe. É interessante também que essas pessoas, elas tenham conhecimento de onde elas estão trabalhando, né? Elas estão lá no passe, ok, mas é interessante que elas também tenham essa vivência do curso, é uma oportunidade para que ela possa conhecer mais sobre evangelização. Então, fica também o convite para quem é da estrutura, né, da casa, a liderança da casa, fazer esse curso também. Porque o conhecimento é sempre, né, a diversidade de conhecimento, ela vai sempre enriquecer o trabalho. E aqui, eu sei que ainda vai ter um momento, mas existe um livro chamado Evangelização no Mais Além, né? Psicografia pelo Espírito de Lúcio de Abreu, né, que era da União Espírita Mineira. E esse livro, ele traz pra gente a visão espiritual da evangelização infantil. Então, assim, aquele trabalhador que hoje se sente motivado e imbuído em começar o trabalho na evangelização infantil, eu indico a leitura desse livro, Evangelização no Mais Além, tá? Pelo Espírito de Lúcio de Abreu, que vai trazer essa visão pra gente do como esse trabalho ele é interconectado com essa espiritualidade e como essa espiritualidade ela auxilia nós, trabalhadores, as famílias, os evangelizandos, encarnados e desencarnados. Aí, gente, a gente consegue ter a percepção do que é esse trabalho no plano material e no plano espiritual. Uhum. O Aécio tá entrando aqui com a terceira dúvida. Vanessa, será evangelização ou doutrinação quando o verbo é decorado, mas o coração permanece indiferente? É doutrinação, com certeza, né? É com certeza. Mas esses pontos a gente precisa. O que eu queria reforçar, né? Que isso é que onde a gente se desvencilha desse tipo de prática que é só da boca para fora. Isso não é só do espiritismo, isso tem em qualquer religião ou então em qualquer prática humana. Concorda? Então, assim, não é uma coisa exclusiva da área religiosa, né? Essa parte de falar só com a boca, né? Não falar do coração. Então, claro que a gente precisa se ater a isso. E eu reforço, o estudo, né? Se a gente entender mesmo o que é evangelizar-se, a gente vai se desvencilhando dessas práticas puramente materiais, né? A Joélia Vasconcelos, esses bonecos são muito bacanas, devem ser sucesso com os evangelizadores. Até com a gente aqui está sendo sucesso. A Elaine Renó, bom dia. Arlene Carvalho de Oliveira, bom dia, irmãos, pais e luz, lá do Distrito Federal. Salmo 23, bom dia. Quero parabenizar o trabalho da Patrícia e da Vanessa, que atuam com seriedade e amor, reverberando o evangelho em todo núcleo familiar. A Marta, bom dia, feliz domingo. O Osmar, o que vocês aprenderam com a evangelização infantil em nível pessoal? Quer falar primeiro? Eu posso falar sim, porque como para mim foi muito importante no nível pessoal, é o que eu comecei falando, né? Eu até falei errado, eu tô falando que é 20 anos de evangelização, mas não, é por volta de 10, porque eu comecei minha escola e eu não tinha previsão de ser evangelizadora, não é minha área, né? Eu sou engenheira, trabalho na área de engenharia, não achava que eu tinha jeito com criança, eu gosto muito de criança, mas eu não achava que eu tinha algo para elas, nunca, não era a minha cabeça, né? Tenho um filho, apaixonada, né, por ele, mas eu não achava que com as outras crianças, eu achava que as crianças não gostavam de mim, eu achava isso, né? E com a orientação da escola de aprendizes, de um exame espiritual, me orientou aí para a evangelização e isso foi transformador na minha vida e na Vanessa no espiritismo. Eu acho que se não tivesse a evangelização, eu não teria tido as experiências de autoevangelização que a ser evangelizadora me promoveu um exercício de autoevangelização que na escola de aprendizes eu tive e isso foi muito rico, mas eu costumo dizer que ser evangelizadora foi a continuação da escola de aprendizes para mim. Foi a maneira de eu continuar conectada nesse espírito, na educação espírita, né? Então, pessoalmente, eu posso resumir nisso, que foi uma continuidade da escola de aprendiz, foi a oportunidade de evangelização que eu tive quando eu vi a escola de aprendiz, né, quando eu entrei, e foi a oportunidade de continuar nesse universo, de evangelizar-se. Né? Então, pessoalmente, foi isso. O Tião Varoto está dando um bom dia aqui para a gente também. A Yolanda, lá de Uberaba, nossa irmã Yolanda, a Marta está perguntando, como iniciar a implantação da evangelização em casas espíritas? Como iniciar? Com vontade e com voluntário. Uhum. E com espaço, né? É uma coisa que a gente sempre preza, né? E vem falando junto aos presidentes das casas, que evangelização ela precisa de um dia específico dedicado para ela. A gente ainda encontra casa onde, por conta de uma preleção para os adultos, se colocam as crianças numa sala. Isso não é evangelização infantil. Tá? Isso é um momento de controle. Assim, um momento de contenção daquelas crianças para os pais poderem assistir a preleção. Isso não é evangelizar. Isso não tem um propósito final. Então, o que precisa ficar muito claro, acho que na mente do dirigente de casa, é que para, de fato, a gente ter uma evangelização com consistência, a gente precisa de espaço. Precisa de espaço e precisa ser ouvido das necessidades. A gente não precisa de muita coisa para uma evangelização. O espaço da casa ele não precisa ser modificado para atender a evangelização. Você vê, o Paulo de Tarso, ele é a estrutura dele, ele não muda para a evangelização infantil. No dia da evangelização infantil, nós, evangelizadores, levamos o nosso material. O que a gente precisa para cada turma, o que é necessário para uma turminha de bebê, a limpeza do ambiente. Psicosfera. Tudo muda. Tudo muda, entendeu? Mas a gente não precisa. Cadeiras, coloca as cadeiras pequenininhas. Exatamente. Meninos. Então, assim, tudo é adequado. A gente só precisa de espaço e de pessoas que queiram fazer a coisa acontecer. E, assim, e da parceria dos presidentes em auxiliar a montagem e a execução desse trabalho na casa. Lá no Paulo de Tarso, nós sempre demos liberdade para o Milton, para ele introduzir a evangelização e introduzir a mocidade. E na diretoria da casa tem um lugar para o dirigente de mocidade. Uhum. Porque tem muitas casas que não coloca, mas lá nós tínhamos, não sei se tem ainda, né, um lugar na diretoria para o responsável pela mocidade. Tem, no Paulo de Tarso tem. Eu já fui dirigente da evangelização por 6 anos no Paulo de Tarso e sempre tem, né, e tem o dirigente da mocidade, e que é importante, porque essas vozes precisam ser ouvidas. Tem evangelização também, certo? Não, exatamente. É uma mensagem importante para a liderança, né, das casas espíritas. Esse exemplo do Paulo de Tarso, a Colmeia também, então tem representante de todas as frentes de evangelização infanto-juvenil, elas têm cadeira, né, e têm voz na diretoria da casa. Então, não é um representando todos, é um representante da evangelização, da pré-mocidade e mocidade. Essas pessoas, elas precisam ter o apoio da diretoria da casa. Não é só do presidente, né? A diretoria da casa tem que ter um olhar para as necessidades e o espaço que essas pessoas precisam para dirigir um trabalho, né? Uhum. E uma coisa que é importante, eu acho que para mim é óbvio, mas às vezes não fica óbvio na cabeça das pessoas. Dirigente de evangelização infantil e mocidade tem que ser evangelizador. Tem que saber o que está falando. Porque não adianta botar uma pessoa que nunca trabalhou com evangelização infantil para ser dirigente. Como que ele vai dirigir uma coisa que ele não sabe como funciona? Tem que ser preparado. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, isso é uma fala que quando, né, eu estou junto lá dos presidentes, enfim, que a gente, né, vai fazer a representação da evangelização infantil, eu sempre peço muito essa colaboração. E isso, independente, aí vamos lá, a gente está no nosso circuito, né, de casa espírita, mas eu acho que em qualquer outro ambiente religioso que tenha esse trabalho, essas pessoas precisam ser ouvidas e representadas. E tem outra coisa, Patrícia, lá no Paulo de Tarso, na minha época, o que a mocidade fazia de eventos, esse dinheiro era para eles. Quer dizer, para eles terem dinheiro para viajar, para passear, para fazer uma série de coisas, ser praticamente independente da diretoria financeira da casa. Mas até hoje é assim, eles fazem o movimento deles, eles fazem os eventos, o caldinho, né, que arrecada fundos para a mocidade, exatamente. E é isso, porque existem eventos que a gente precisa fazer esse deslocamento e para não gerar custo para as pessoas, que às vezes as pessoas não têm esse recurso, sim, né, uhum, ou para alugar um ônibus, sabe, para a gente poder partilhar um almoço. Então precisa dessa colaboração, dessa contribuição, e o pessoal da mocidade faz isso com muita garra. Porque outro dia houve um caldinho lá na AME da Mocidade, teve 250 pessoas lá que esgotou, né? Não tem mais convite. Quer dizer, então a gente vê que é a Mocidade fazendo isso. Exatamente. Tem que ter sempre bom senso, né, nessas coisas, né? Sim, sempre, sim. É, aqui a Eda Gomes está dando um bom dia, um forte abraço. A Marta, é um lindo domingo aos irmãos. A Marta que está falando aí, acompanhando a gente. É lá de São Cristóvão, em Sergipe, né? Antônia Varoto, abraço aos convidados de hoje. Viva o sorriso da Patrícia. Hoje ela está lá em Araçatuba, ela e o Tião. Araçatuba vai ser onde vai ser o encontro dos amigos do Chico? Isso, lá mesmo que vai ser. Vai ser o encontro dos amigos do Chico esse ano. Exatamente. E outra coisa, pessoal que gostaria de ir no encontro dos amigos do Chico. A Conceição, acho que. A Conceição, ela está programando, mas ela só pode esperar essa semana. Ninguém está procurando, então ela vai cancelar. Né? Se alguém tiver vontade de ir, entre em contato com ela, entre em contato comigo, com o Rodrigo, tudo que a gente passa para ela. Né? Porque senão não tem jeito de fazer. Esse ano o pessoal do evento lá, eles estão um pouquinho devagar na divulgação. Né? Uhum. A gente já pediu para eles as palestras, pediu as informações, aí eles estão muito devagar na divulgação. Mas vai acontecer o evento, né? Então a gente. Eu só colocar aqui, eu vou colocar o cartaz agora aqui no WhatsApp, tá? Mas vai ser lá em Araçatuba. Eu vou pegar aqui, Jorge. Tá. O Claudio Hood também está aqui, né? Um ótimo programa sobre evangelização infantil. Claudio Hood, que é lá de Uberaba. A Joélia, mais uma vez, concordo plenamente. O ideal é ser evangelizador, porque terá propriedade para estar à frente da evangelização. Yolanda, penso que é necessário delegar e confiar tarefas aos jovens. É o nosso futuro, né? Como lá em Conquista, né, Rodrigo? Sim. Quem dirige o Centro Espírita de Conquista, que é gigante, o Centro Espírita lá é a juventude, né? Eles que dirigem. Lá em Conquista, lá aqui, com ela está acabando de falar, né? Aqui, ó. Aqui em Conquista, nosso irmão Emanuel passou a presidência da casa para os jovens. A Cleide Bessa aqui, eu quero ir ao encontro dos amigos do Chico, ó, tá vendo? Ó, eu já compartilhei no WhatsApp aqui para vocês, tá? Vou colocar no Instagram também do Vivência. Então, o 18º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. É um evento gratuito, tá? Então vocês podem... Tem aquele cartaz da Conceição aí, Rodrigo? Se tiver pra gente colocar, aí o pessoal que queira aí, tá, liga tá, direto para ela, tá, reserva uma, lá, né? Dá uma procurada aí no WhatsApp aí. Tá. Então, dia 24 a 26 de outubro, tá? Então tá super próximo. Então vai ser Araçatuba, pertinho aqui em São Paulo, né? Uhum. Então é o mesmo evento que a gente organizou aqui, mas a gente começou a divulgar um ano antes, né? Uhum. Então vai Nós ser começamos 24... a trabalhar 2 anos antes. Também tem isso, né? Então vai de 24 a 26 de outubro, tá? Então da sexta-feira começa às 18h30, então começa de noite. Então o pessoal das caravanas, no sábado começa às 14 horas. Então dá para chegar no sábado de manhã ou já fazer as caravanas para chegar na sexta, ali começa às 18h30. E domingo a partir das 9 horas. Então vai ter como expositores o Dr. Décio Iannoli, né? A Ivena Prado vai participar, o Geraldo Lemos Neto, o John Harley, o Carlos Bacelli, o João Pedro, a Sônia Barçante lá de Uberaba e também os nossos amigos Sérgio Santos e Marlene estão confirmados. Então vai ser lá no Teatro Tati Skok, na rua Glécio Centro, lá em Araçatuba. Eu já postei aqui no nosso WhatsApp. Eu coloquei de novo, pensando que era o outro, da Conceição. E aí a gente coloca... Já coloca no nosso Instagram também, tá? Então, a feira vai ter os livros do Chico Xavier. Então, é em apoio... Qual o objetivo desse evento? O objetivo desse evento é divulgar as obras de Chico Xavier. Esse é o objetivo. Né? Por isso que é o Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo... com Chico Xavier e sua obra espírita cristã. Então vale a pena participar, é um evento nacional, cada dia acontece numa cidade diferente, pode ser que o próximo ano vá acontecer numa cidade muito mais distante, então quem está ouvindo aqui a gente pode participar dessa caravana que a Conceição está organizando para ir para lá, ok? Até 2014, no encontro de Sergipe, né, lá em Aracaju, O nome era Encontro dos Amigos de Chico Xavier. Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. Lá é que foi proposto, Carlos Baccelli propôs para mudar. Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier com sua obra espírita cristã. Sim, e nós tivemos aqui o encontro em 2017. O décimo encontro foi aqui. O pessoal sempre pede para fazer outro. Se tiver voluntária, Patrícia, eu Vanessa. Ah, meu, todos estão dentro. Não, e nós tivemos muito voluntário ajudando naquele encontro. Tinha mais de 100 voluntários. É. Foi legal. A Conceição não me mandou, não, o Jorge. Pra achei aqui. É isso, manda, coloca aí, pessoal. Achei. E vamos fazer o momento de Gavalho, Rodrigo? Tá. Deixa eu só falar da caravana aqui também, uhum. Já que a gente está no assunto. Então, a caravana, a data da saída é dia 25 a 26, eu coloquei aqui, né, da data dia 25, né, que sai a caravana. É um ônibus, tá incluso um pacote, um ônibus semi-leito, né, o coordenador durante a viagem, 2 cafés da manhã, sábado e domingo, 1 noite no hotel lá em Nova York, em Araçatuba, o transfer para o evento, sábado e domingo, então do hotel, transfer para lá e para cá, e seguro viagem. Tá? Então o valor por pessoa, né, que é só o custo, lembrando que é só o custo do transporte e do hotel, tá? O evento é gratuito. Individual é R$850, duplo R$755, se tiver duas pessoas no mesmo quarto, ou triplo R$745. 3 vezes sem juros. Sem juros, tá? Informações e reserva. Então vou passar aqui o telefone da Conceição. 12 99131 9946. Então é 12 99131 9946. Vou deixar aqui também no chat e também no nosso WhatsApp. O interessante é que muita gente pode falar: poxa vida, vocês estão falando que precisa falar logo, mas vai ser em outubro ainda. Só que é o seguinte, é uma cidade que tem muitos eventos e a Conceição, ela reserva o hotel. E se ela não der resposta que vai ter, quando chegar na época, não tem jeito. Porque ela já tem que pagar agora, por exemplo. Tipo assim, ela tem que ir lá pagar metade do hotel já, metade das pessoas. Então, se ela for pagar e não tiver gente depois, ela vai tomar prejuízo. Né? Por isso que tem que ser a gente, quem vai, já tem que falar logo para ela que vai, para poder ela fazer uma estimativa, acertar com o hotel e pronto. Aí depois a gente vai entrando mais pessoas aí. Mas quem tiver a fim de ir, que é muito legal o encontro, sempre é muito bacana, entra em contato com a Conceição aí e fala para ela. Essa semana eu conversei com ela sobre isso, dizendo que a gente tem que enfatizar bastante aqui para ver. Porque às vezes as pessoas ficam deixando para depois. Ah, deixa para depois. Quando chegar mais perto eu falo. Não, tem que falar agora. Como se você fosse fazer uma reserva, falar, dar um adiantamento lá para ela, alguma coisa assim, para poder ela também adiantar o hotel. Senão o hotel fecha e aí você não tem mais lugar para ir. No dia não tem mais hotel, está tudo ocupado, porque só não é só esse evento, né? E lembrando também que é um evento que aparece aí mais de 1.000 pessoas. E mais de 1.000 pessoas, dependendo da quantidade de hotéis que tem na cidade, não cabe também. Só isso aí já faz a concorrência, né? É só essas explicações. Vamos lá para o momento de Gavalho? Vamos sim, vamos já direto para o momento, né? Uhum. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Hoje, qual que é o momento de hoje? Momento Gigavale hoje é... Espera aí, Rodrigo. Faz tempo que eu coloquei ele aqui. Aprendamos com as crianças. Depois do momento. Aprendamos com as crianças. Os adultos desejamos ensinar tudo às crianças. Quando elas iniciam a balbuciar, não nos cansamos de repetir as palavras a fim de que aprendam a falar de forma correta. Nós lhes ensinamos o alfabeto, os números, as cores. Mergulhamos com elas nos livros, auxiliando-as a descobrir as maravilhas do macro e do microcosmo. Somos os mais experientes, porque já vivemos alguns anos a mais do que elas. Contudo, existem lições de sabedoria que essas criaturinhas nos ensinam todos os dias. Quando uma criança se machuca, não importa se é um pequeno ou grande machucado, ela logo chora e procura o colo da mãe. Chorando, ela informa que está doendo, que aquilo a está incomodando muito. Buscando o colo da mãe, ela deseja ser acarinhada, confortada, auxiliada. Lição para o adulto: não precisamos suportar a dor sem chorar. E procuremos alguém em quem confiemos para que nos ajude. Pode ser um amor precioso, ou um amigo, um irmão. Enfim, alguém que nos dê a mão. Quando uma criança cai de um brinquedo e quebra o braço, nem por isso deixa de, ainda com o braço engessado, tornar a subir no mesmo brinquedo. Deseja provar que é capaz, que consegue, que vai vencer. Ensina dessa forma que não devemos desistir porque o negócio não deu certo ou porque fomos reprovados em teste de seleção em uma empresa. O importante é não nos deixarmos abater e continuar a tentar até conseguir. Quando uma criança está com sono, ela se aconchega, fecha os olhinhos e dorme. Se o coelhinho de pelúcia perdeu uma orelha ou o carrinho quebrou, assim mesmo ela dorme. E no sono se permite sonhar. Sonha com lugares lindos, bolas coloridas, muitos brinquedos, sorvete, brincadeiras e amigos. Nova lição para o adulto: se nosso corpo assinala que está na hora de dormir, atendamos. Busquemos o leito e descansemos. Depois, recomeçaremos as tarefas. E muito melhor. Não nos permitamos a insônia por causa de coisas materiais. Se os índices da bolsa oscilaram, ou se nossa conta bancária não apresenta tantos dígitos, durmamos mesmo assim. Nosso corpo precisa recuperar as energias pelo repouso. Depois, retornaremos às lutas, ao trabalho, às melhores decisões. Quando uma criança brinca, ela se permite entrar em seu mundo de faz de conta e mergulha por inteiro. Ela fantasia, fala com seus bichinhos e bonecos, cria histórias, sonha de olhos abertos. Ela é o homem que voa, o dono de uma grande fazenda cheia de animais, o astronauta a caminho do infinito. Não há limites para sua imaginação. E isso a satisfaz, a faz feliz. Com isso, nos diz que nunca devemos deixar de sonhar e de perseguir os nossos sonhos. Que devemos nos concentrar em nossos desejos e perseverar. Tudo é possível àquele que trabalha, prossegue, não desiste. A criança é alguém que nos diz todos os dias que é bom viver, que o mundo é belo e que não há limites para a mente humana. Ela nos afirma com seu jeito de ser que podemos sonhar sem perder a esperança, que podemos sofrer reveses sem cair no desânimo, que podemos preservar a saúde mesmo que adversidades nos envolvam. Enfim, ela nos ensina que a esperança deve brilhar sempre em nossos olhos. Isso porque, depois deste dia, o sol despertará o amanhã e tudo terá o brilho do novo, do não conquistado, da alegria ainda não fruída. Patrícia, o que você poderia dizer dessa mensagem Aprendamos com as Crianças? Eu acho que a gente precisa ter essa pureza, né, da criança, e essa resiliência, né? Porque se a gente conseguir fazer como a gente já fez, porque nós já fomos crianças, né? Quando a gente aprendeu a andar, a gente caía, levantava e nem por conta disso a gente desistia. E por que que depois que a gente vira adulto, a gente acaba, qualquer pedrinha no meio do caminho fragiliza a gente, faz com que a gente, nossa, pense, né, que não, nada vai dar certo. A gente precisa voltar a ter essa resiliência e esse olhar de esperança da criança, né? Eu acho que essa mensagem, ela traz isso pra gente rememorar isso e colocar em prática nos nossos dias, crianças, né, de que tudo bem, a dificuldade ela vai vir, ela vai aparecer, mas vai ter entre um dia e outro tem uma noite, né, que a gente consiga colocar, mesmo com o brinquedo escangalhado, né, dormir, no dia seguinte a gente vai achar a solução para o problema, né, porque se é problema é porque tem solução, então a gente precisa ter esse olhar mais otimista que a criança tem, né. Vanessa? O que me fez refletir essa mensagem, desculpa, deixa eu me organizar, é isso, né, que a Patrícia comentou, para a gente manter isso em nós, fazer esse esforço da gente não perder essa infância, né, buscar ajuda sim, a gente não se traumatizar com a vida, a gente ter a esperança de que as coisas vão melhorar, a gente sonhar, ser criativo, a gente buscar ajuda para continuar com essas qualidades que a criança tem. Mas o que essa mensagem me faz pensar também é o quanto a gente, que já está adulto, né? Então toda, o quanto a gente precisa preservar a criança nisso. O quanto a gente, e isso eu acho que tem muito a ver com o papel da evangelização. A gente, da evangelização e do evangelizador, que promove isso na criança e vai, né, na família, no mundo adulto e mesmo compartilhando com os nossos amigos de casa espírita, né, nossos amigos, mostrar o quanto esse mundo da criança ele tem valor, ele precisa ser preservado e ele é uma âncora de esperança e de confiança no futuro. Então, essa mensagem me fez refletir nisso também, essa mensagem para a gente, adulto, de proteger e preservar essas características que são tão claras na infância e que o mundo faz, né, faz ir se perdendo, mas que, se a gente tomar consciência disso, a gente pode ser uma voz, né, para manter essas características no mundo. Sim. Vamos encerrar no momento de Gavale, Rodrigo? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS e Festas e Embalagens, agora é o momento dos aniversariantes da semana. Jorge Rui. Eu tenho que dizer que no dia 26, Cléria Vantin é católica, mas é ouvinte assídua do nosso programa desde o primeiro programa, viu, Jorge? E ela é minha prima. Quem? Cléria Vantin. Lá de Leme? Não, ela aqui, ela mora aqui em São José. Ah, legal. Campos, e ela pediu, Rui, dá pra você falar do meu aniversário, ela tá completando ontem, 70 anos de idade. Uhum. A Cléria, o meu grande abraço da minha família e que possa permanecer por muitos e muitos anos junto com a gente, ouvindo o programa Vivência Espírita. E no dia 31, nós temos a nossa querida Giovana Taira. A Giovana foi minha secretária quando eu dirigi a Escola de Aprendizes, só que ela teve que parar porque ela ficou grávida da Nicole. Agora ela veio me procurar para eu e o Milton fazer o casamento da Nicole o ano que vem. Nossa, que coisa linda, viu? E tá aí a Nicole já casando também, já. Você vê o tempo como passa, né? Aqui dia 27, hoje, então, quem faz aniversário é o Bernardo, né? Filho do Tião e da Antônia. Estão lá em Araçatuba hoje. Dia 28, quem faz aniversário é Carlinhos. Será que ele não veio hoje por causa para não se comprometer com nada? Caramba, só porque a gente ia falar que ele ia. Tá vendo? Que dia cara, que faz aniversário? Amanhã, dia 28. Acho que ele veio aqui com medo da gente falar aqui. Exatamente, para poder falar aqui, chamar a gente para ir no restaurante, alguma coisa. Porque se o cara não quiser fazer festa em casa, chama a gente vai no restaurante com ele. Né? Se ele tiver duro e não puder pagar, a gente faz uma vaquinha e paga o almoço isso, dele também. Não tá, tem alguma problema. Coisa assim. Né? Dia 29, quem faz aniversário é Yolanda também. Yolanda Garzon, um grande abraço para a irmã que está lá em Uberaba. Dia 30, quem faz aniversário é a Tereza Gobo. Olha só, já junto do Carlinho e da Tereza faz uma coisa só. Né? Dia 31, quem faz aniversário é a Sandra. Sandra da WS, nossa irmã Sandra, que pode ser que esteja lá nos ouvindo, nos vendo. Um grande abraço para vocês. Ó, tá chegando a época de começar a divulgar um bavalho. Jorge, nós precisamos caprichar nos nossos programas, porque os patrocinadores nossos são todos nossos ouvintes, viu? Eu sei disso. A Abigail, a Sandra, o Walter, o Carlos, todos eles. Uhum. Exatamente. Aproveitem para conhecer as lojas da Lagoa Oeste também, né? Uhum. Bacana. É, um grande abraço para vocês. Se for ter festinha, por favor, lembre de nós, né? Não, e ele vai fazer aí o Banvale agora no mês de novembro, né? É, dia 15 de novembro, que é o dia da Umbanda aqui no Brasil, nós teremos uma festividade da Ubanvale e depois nós teremos também no Parque Tecnológico e depois nós teremos também lá na Câmara Municipal e no Gaivota, aqui do Parque da Cidade. E vai preparando um programa aí então, Walter e Sandro. Não, ele já está convidado. Só que ela pediu para fazer mais para frente, né? Para poder convidar melhor o pessoal. Tá bem. E de graça, né? Com certeza, evento não pago. Olha só, Rodrigo, vamos encerrando aí também os aniversariantes e passar para... Não, a Vanessa tem também um aniversário. A Vanessa é a filha, né, Vanessa? Tem. É filha? Fala aí do filho. O meu filho, o Felipe, fez aniversário na quarta-feira, 23 anos. Parabéns, filho. Uhum. E a Isa, a namorada dele, também fez na quinta-feira. Legal. Parabéns, Isa. Uhum. Legal. Falou também do Nivaldo, né, dia 1 de agosto? Não. Não? Não. Tem o Nivaldo, dia 1 de agosto. Acabou de sair ali também. Então, e também da Sandra a gente falou, né? A próxima semana, que dia que é? O domingo? Que vai cair que dia? Dia 3. É 3. Nós teremos aqui o Hélio Ribeiro, viu? Uhum. Tá, legal. Então, vamos para a hora da dica. Vamos lá para a hora da dica. Opa! Então, quando é assim, Patrícia, Vanessa, a gente pede uma dica para vocês. Que dica vocês podem passar para os nossos ouvintes? A gente já falou aqui dos livros, né? Da Evangelização no Mais Além, na Vida Escreve de Hilário, né? Eu acho que tinha mais um. A Evangelização no Mais Além, né? Você já falou. Exatamente. Mas pode falar mais aí. Série, se vocês quiserem passar, pode? Ah, a gente tem... Eu trouxe aqui... Depois eu tiro a foto para colocar no grupo, né? Os livros sobre evangelização de bebês, né? Evangelização... Nós não falamos da evangelização dos bebês, né? Aí, ó. Evangelização de bebês, que o seu Rui sempre fica muito curioso para saber, né? Temos aqui um da Lúcia Moisés, para além das telas digitais, que também é super interessante para nós, evangelizadores, estarmos antenados com isso, né? Para além do... Como é que é o nome? Para além das telas digitais, ó. Depois eu te mando a foto deles, tá? E tem esse aqui, outro também, da Lúcia Moisés, que eu gosto muito, que ela é uma evangelizadora lá do Rio de Janeiro, né? Das antigas, mas que todo o trabalho dela... Qual que é o nome? Evangelização Mudando Vidas. Todos esses livros assim que nos auxiliam no processo, né, do nosso aprimoramento para o trabalho de evangelização. Eu vou mandar a foto depois dos livros, que fica fácil do pessoal visualizar. Quer dizer que você não faz nada sem consultar esses livros? Esses livros, eles nos dão assim mais um embasamento, mais conteúdo também, né, seu Rui, para a gente poder cada vez mais fazer o nosso trabalho de uma forma mais embasada e pautada, mais, né? Caprichada. Exatamente. Atualizados. Atualizados também, exatamente. Mas o... Vamos encerrar, Rodrigo? Vamos encerrar. Bom, antes da gente encerrar, né? Mas vamos sair aqui só para ir falando enquanto eu tô aqui separando. A inteligência artificial teve hoje? Teve sim. Eu vou colocar ali. Enquanto vocês vão colocando, vão falando aí. Isso. Daqui a pouco nós vamos. Evangelização de bebê, Patrícia, quer falar um pouquinho? Nossa, é porque assim, daria um outro programa, né? Isso, mas só dá uma... Evangelização de bebês. Porque na... Fala na prática, assim, na prática a gente faz um programa só desse jeito. Na prática, a evangelização de bebês, ela precisa, né, da parte... Isso começa a partir de 0 a 3 anos de idade, tá? É, com a participação ou do pai ou da mãe, com a criança sempre fica acompanhada do pai e da mãe, e eles vão fazendo a vivência do que está sendo passado no tema da aula do dia, entendeu? Então, assim, é tudo muito sensorial, tudo muito vivencial, e assim, e é um momento de conexão entre pais e filhos, né? Porque a criança, ela tá naquela fase que ela ainda não fala, que ela ainda não tem uma interação direta, mas que o espírito imortal ali já tá tendo a absorção desses ensinamentos. Aí nessas aulas é apresentado o amigo Jesus, aí vamos, se fala de Deus, todas as temáticas que a gente aborda na evangelização infantil, aborda-se numa turma de bebês, né? Mas com essa interação dos pais. Neurolinguística, assim? É isso, mais ou menos? É, porque você, assim, tudo você tem que ter para a criança poder internalizar aquilo, é o toque. Aí, quando você fala do fluido vital, aí você tem, faz uma chuvinha de água, que a criança dá, que sente. Ou quando você faz algum tipo de massagem que os pais vão fazer na criança e passando a mensagem. Então, assim, é uma coisa muito interativa e são sempre aulas de momentos de 15 minutos. 15 minutos por uma apresentação inicial de todos que estão na sala, aí depois 15 minutos para você passar a ideia central do que você precisa, porque são os tempos para a criança poder ir processando, né? E não ficar uma coisa cansativa, mas assim, é uma coisa que hoje a gente tem aí uns trabalhos pioneiros de evangelização com bebês, da Cíntia Vieira, lá de Goiás, da Sheila Passos, que era da União Espírita Mineira, que desencarnou no passado, mas que também tem assim um vasto material na internet que a gente pode acessar de oficinas para evangelização de bebês, para a gente poder começar a se orientar. E as casas que hoje a gente tem, né, na Aliança, aqui em São José, a gente já trouxe, a Cíntia já veio duas vezes aqui para São José, né, para poder fazer curso de capacitação para evangelizador de bebês. Então, assim, é essa troca muito entre pais e filhos, entendeu? E é muito legal, gente. É uma coisa que só quando você tem que ver para entender como a coisa acontece. É, o que eu achei assim foi a inteligência, bem de quem criou isso aí, uma inteligência privilegiada de ensinar para os pais a passar as coisas para os filhos, né? É isso que eu estou enxergando nisso aí, né? É. Eles estão aprendendo muito mais do que as próprias crianças. Aí continua passando essa informação. E além disso, tem a evangelização no ventre e evangelização na pré-concepção. Então, assim, é todo o processo de preparação, né, daquele casal, daquela família, para recepcionar aquele espírito. Aí faz muito sentido quando a gente lembra, né, da preparação, da reencarnação do Sigismundo, né, de toda aquela conexão. Tava na minha mente. Exatamente. Na minha mente, então é tudo muito interconectado. Inclusive, Patrícia, nos meus livros, nos livros da Casa da Marcela, por exemplo, cita bastante essa pré-concepção na educação. Né? E os livros do André. Então não é invenção, o pessoal não está inventando coisa, né? Não. O André Luiz já vem falando isso aí há bastante tempo, simplesmente o pessoal está colocando na prática. Exatamente. É isso, né, que acontece. É isso. Então essa pré-concepção, o pessoal está pensando que é bobeira. Não. Às vezes fala, não, que isso, estão inventando. Não estão inventando. Não. É muito importante a ligação dos pais com os filhos antes deles nascerem. Muito. Porque ou pensa que o filho só vai aparecer na hora da concepção. Não, ele já está há muito tempo programando lá para vir. E vocês já estão programando há muito tempo para receber. Então não tem problema fazer esse contato antes, já começar a fazer esse exercício antes. E até essa afinização, porque de repente são espíritos que estão em processo de reajuste e que nesse momento esses laços começam a ficar mais fortalecidos para que essa reencarnação ela aconteça de fato e que o seu objetivo maior seja atingido, né? Que não tenha dúvida que muitas crianças acabam não vindo. Né? Acabam não vindo quando existe esse. A gente pensa que é tudo. Ah, não, tem que acontecer, vai acontecer. Não é assim que funciona. De repente, a recusa é tão grande que vai ser prejudicial ao invés de ser ajudado. Então, a importância de se aprender antes, de conversar antes, de conseguir esse contato, de saber que quem vai chegar na nossa casa, muitas vezes tivemos problemas no passado, isso é muito importante. Porque, de repente, pode não acontecer até, né? Eu participei de algumas... Pela experiência que a gente tem, viu? Muitas mães grávidas que frequentam as casas espíritas, as crianças são exemplos. É muito, muito firme, muito tranquila o seu crescimento, né? Oi, o que eu vejo, você ia falar alguma coisa. É, eu ia complementar. No que você falou, né, essa questão de vir ou não, né? Uhum. Eu participei de alguns grupos de estudo com a Sheila Passos, essa que a Patrícia uhum. acabou de falar, e ela falou, ela tinha essa evangelização na pré-concepção super ativa, e ela falou que teve casos de mães que não estavam conseguindo engravidar, e daí nesse processo foi feito processos de cura, né? Entre os espíritos. Ela era médium também, então ela tinha também o trabalho ali na evangelização, eles levavam também para reuniões mediúnicas e tinham um complemento. Então, assim, a Sheila, o material dela, né, sobre a pré-concepção é incrível e tinha realmente isso. Então, de destraves, né, para uhum. nascer, que a evangelização na pré-concepção ela ajudou, né? Bacana. E a Patrícia citou muito bem. Pega lá a reencarnação de Segismundo. Muito importante, né? Inclusive, nesse próprio livro, que eu não sei qual que é deles agora, no momento, qual que é desses livros, que fala exatamente, por exemplo, do acompanhamento. Tem um guia antes de nascer, tem um guia depois que nasce, tem um guia depois que atinge os 7 anos por ali também, tem um guia depois, então vai mudando. A gente pensa que o anjo da guarda está pré-definido e tudo, não. Geralmente o guia na primeira infância é mulher. Geralmente os guias da gente na primeira infância é mulher. Porque é quem tem o amor, quem tem o instinto maternal, que consegue nos guiar bem melhor, né? E é geralmente, isso não quer dizer que seja sempre. Então são coisas assim muito importantes isso, e graças a Deus que alguém está trazendo para a gente e colocando na prática, porque eu penso assim, nós temos a codificação, nós temos os livros auxiliares e nós temos os auxiliares dos auxiliares. Eu me considero, como um escritor espírita, eu me considero auxiliar dos auxiliares, né? Por isso que eu escrevi o livro Nas Trilhas de André Luiz, que é justamente isso. André Luiz e Chico Xavier segue lá Allan Kardec. Eu sigo eles já, além de Allan Kardec, né? Porque é mostrando, desdobrando outras coisas que eles falaram. E quando a gente pega livros desse de evangelização infantil, ou pré, né? Pré-nascimento, essas pessoas estão colocando, mostrando na prática o que eles falaram lá atrás, que não dava ainda para eles falar na época que eles falaram. Né? É isso que é interessante. Rodrigo, como é que chama? A inteligência artificial, a imagem da inteligência artificial já está aí atrás já. Hoje eu achei bonito quando você parece vê de longe. Parece São João. É bonito quando você vê de longe, mas eu não gostei muito de perto, não. É, o rosto das porque crianças. Porque o rosto das crianças fica meio deformado. Não sei porque que. A inteligência artificial não consegue fazer o rosto direito. Não sei quando ela faz uma arte, assim, quando é uma arte, um quadro normal, quando vê assim meio distorcido, não tem problema nenhum. Mas agora tinha que estar bem nítido a carinha dessas crianças aí, que aí não ficou legal. Não ficou legal, não. Então, inteligência Verdade. Artificial, você não é tão inteligente igual a gente pensa que você é. Porque não é natural, né? Né? Não é natural, vai ser sempre artificial. Vanessa, você me falou que é engenheiro. Isso. E como é que se adapta um engenheiro que é coisa exata? Rui, fala no microfone aí. A evangelização infantil. A doutrina é muito exata, né? Assim, eu Sim. acho que o Kardec, como um grande pedagogo, né? A estrutura do livro, ela atende totalmente à expectativa de uma mente exata. Eu fiquei... É muito isso. E a evangelização, a criança também, ela é muito... Não dá para você ficar floreando ou então fazendo... Você tem que ser muito objetivo, muito assertivo. Então, eu acho que a relação é essa, Rui. É a assertividade. Então, você consegue fazer um capítulo do Evangelho. A gente, lá na Colmeia, a gente tem uma prática de fazer a preleção infantil. Então, o mesmo tema do Evangelho que é trabalhado na segunda e terça, a gente faz no sábado de manhã para as crianças. E é 5 minutos. Então, a gente pega aquele conteúdo, né, que foi do Evangelho e o trabalho de transformar isso em 5 minutos de uma fala assertiva que a criança vai entender e que tem um elemento evangelizador que o capítulo, né, que o Kardec nos trouxe, passar isso para a criança é um exercício de... é um exercício... De exatas, eu acho. Brincando, né? É método quase científico, exato. Né? Eu me identifico muito. É um método científico. É meio isso, né? Kardec, então, assim, é método científico. Na melhor perspectiva, né, da exatas, mas eu, assim, é onde a humanas encontra exatas, eu acho. E eu fico muito feliz com isso. Então me satisfaz nesse sentido. Tá. E a Patrícia, qual a sua formação para se envolver? Eu sou parceira do Jorge. Eu sou contadora de formação, né? Sempre trabalhei com a área financeira, né? Assim, contábil financeira. E hoje eu tô no comercial. Legal. E nos finais de semana. Na evangelização, na assistência espiritual. Durante a semana ela faz contabilidade. É. Faz contabilidade. No final de semana ela conta história. Hoje igual eu tô com Forrest Gump. Tô mais pra Forrest Gump. Eu estou dizendo que é interessante as pessoas de profissões diferentes, né? E se adapta bem. É como eu e o Jorge. O Jorge é contador e está aí apresentador de programa Vivência Espírita. Você é economista. Eu sou economista, quer dizer, nós estamos aqui fazendo coisas que mudaram a nossa vida, né? Mas tem muito contador e economista na doutrina espírita. Eu já fiz essa estatística aí, mais ou menos. Tem muitos mesmo. Você não pega, sei por desde quê. Bezerra de Menezes. Pode ser a coisa mais... Engenheiro também. Racional. Desde Bezerra de Menezes. Mais racional, né? E tem muito dentista. Quer dizer, de Bezerra de Menezes, não. De senhor Mariano. Senhor Mariano era guarda-livro. Mas vamos lá. Kardec também era contador. Guarda-livro também. Pronto. Tudo guarda-livro. Exatamente. Eurípides Barçanufo foi guarda-livro também. Eurípides Barçanufo não conta. Foi tudo. Foi tudo, né? Ele era tudo. Ele era diretor, professor, dono jornalista. Da escola, dava todas as aulas, jornalista, vereador. Educador de crianças. Educador. Né? É o pioneiro da educação. Colégio Allan Kardec. Merece um. Merece, ele vai ter um bonequinho também. Brincadeira. De Barçanufo, vai ter. É só para mostrar para as pessoas. E não há necessidade de ser formado em pedagogia. Qualquer um pode se envolver com tudo isso aí. Não há necessidade de formação, mas há necessidade da instrução para poder fazer o trabalho, entender o processo. É. Mas não precisa ser formado em pedagogia, não. E fora a sabedoria, né, Patrícia? Nós encontramos pessoas que nem estudo têm. Exatamente. Mas tem uma sabedoria dentro da doutrina espírita que você para ouvir elas o tempo todo, né? Eu e Rodrigo, nessas nossas viagens aí para Uberaba, a gente senta perto de pessoas que elas não sabem nem falar direito, se a gente for ver. Mas a gente fica de boca aberta vendo o que é que elas falam, né? Então, tem muito isso. É claro, quando você vai entrar no método pedagógico, falar alguma coisa, você tem que ter, você vai passar para as pessoas no sentido, não é simplesmente você sentar e falar, né? Agora, o sentar e falar das pessoas sábias são fantásticos, né? Porque vamos eles encerrar. Têm um aprendizado espiritual já de longe, né? Vamos encerrar, porque já são 11 horas. Vê. Quando é homem que vem, geralmente esse 10 e 20 já acaba. Quando é homem, entendeu? Quando é homem no programa. Quando o programa tá bom, o negócio deslancha. Ou quando é mulher também, né? Quando é mulher, vai. Eu só quero, viu, Jorge, aproveitar esses momentos. Sacanagem. Olha a cara da Vanessa. Um grande abraço. Gostou, nossa não? Amiga, vai voar boneco. A nossa grande amiga Glória de Oliveira, que está sempre aqui conosco. Trabalha no projeto Cura-te, lá no Centro Espírita Divino Mestre, e que perdeu o companheiro, nosso grande amigo Gesiel de Oliveira, que era dentista, que era também trabalhador lá do Centro Espírita Divino Mestre, e no dia 11 de julho ele faleceu, né? Ele desencarnou, como nós dizemos. Um grande abraço para a Glória. E tudo de bom para os seus familiares. Pedi desculpa para ela, né, para a Glória, mas realmente a gente não sabia, viu, Glória? Fiquei sabendo hoje. Até ia propor para o Rodrigo para a gente ter uma central dessas informações. Uma central de desencarnação e reencarnação, né? Tem que ser os dois, né? De desencarnação e reencarnação. Mas na realidade é assim, não sei porque a gente acontece. A gente tem que comunicar direto com a coluna espiritual, né? Para ter uma integração e ter essa central integrada. Porque geralmente quando desencarna algum conhecido, a gente fica sabendo logo, né? Por alguém. Mas essa aí eu só fiquei sabendo ontem, quando a Glória me ligou. A gente gente tem que brigar. O que aconteceu pro Gesiel? Uhum. Não. Ele desencarnou. Agora, puxa vida. Então fica aí. Amigo da gente, viu? Uhum. Então um grande abraço para a Clério. A gente vai desenvolver esse sistema. Essa integração. Mas vamos então encerrar, porque já são. Vamos iniciar e encerrar, né? Gente, obrigado. Já deixo aqui meu agradecimento a todas as pessoas que participaram aqui conosco, né? Então, tem aqui também. Antes de encerrar, quero falar da enquete, o resultado da enquete. A gente teve 88 votos e a enquete era: você acredita que o evangelho é melhor material para iniciar a formação espiritual? E 95% falaram que sim, e 5% falaram que não. Então vou encerrar a enquete aqui. Agradeço aqui a opinião de vocês. Antes de encerrar, quero novamente convidá-los, tá, para participar, tá, aqui da caravana, quem é aqui de São José dos Campos, da caravana do 18º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, que sai dia 25, na sexta-feira. De outubro. De noite, chega lá de manhã, no sábado de manhã, pega a palestra de sábado e domingo, né? De outubro. Então tá aí a informação, tá no nosso WhatsApp, entra aí Vivência Espírita, tudo junto, vou colocar aqui, tá aí o Instagram do Vivência com os dados, e o telefone da Eternel Turismo é 12 99131 9946, então DDD 12 99131 9946, e tem que fechar, a gente tem que fechar essa semana, senão não vai ter caravana. Então compartilhe aí, tá no nosso Instagram também. Tá, então, bastante gente vai participar. Também está aí no Instagram quem está participando. Tá? Então, está aí, está todo mundo. Vale a pena, né, um evento gratuito, prestigiar um evento gratuito. Vamos lá, então, Jorge. Nós vamos agradecendo a participação de todos vocês. O programa foi muito bom, né? Muito elucidativo, muito comunicativo. Tenho certeza que todos gostaram. Agradecendo pela participação aqui no nosso YouTube, pela participação no WhatsApp, pelas suas colocações, pelas suas perguntas. E, por favor, a gente pede que vocês compartilhem aí com seus amigos, divulgue o programa Vivência Espírita para a gente aumentar aí essa quantidade de pessoas participando desse, digamos assim, desse banquete espiritual que a gente faz todos os domingos aqui, das 8 às 10 da manhã. Terminando aqui com o livro Emmanuel, capítulo 11, Mensagem aos Médiuns. Palavras de Luz, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. Tende o coração sempre puro. É com a fé, com a pureza de intenções, com o sentimento evangélico, que se podem vencer as arremetidas dos que se comprazem nas trevas persistentes. Emmanuel, capítulo 11, Mensagem aos Médiuns. Rui, quem nós teremos a semana que vem aqui conosco? Na semana que vem nós teremos aí o Hélio Ribeiro, lá da Grande Jacareí, que estará falando para a gente o uso da mediunidade no Centro Espírita. E reforçando, viu, Jorge, o convite para domingo as pessoas participarem da feijoada, que é o evento é justamente para arrecadar fundos para tocar a criançada lá da AME, né? Exatamente. São 180. A gente está trabalhando direto na Basílica. A Basílica nunca acaba lá na AME, então a gente precisa de fundos para poder manter, né, a construção. Cada dia tem uma coisa diferente lá na AME. Lá está parecendo igreja. Não acaba nunca, mas o objetivo é esse. São 14 mil metros quadrados. A gente precisa usar esse 14 esse espaço, mil metros, né? Expandindo cada vez mais, fazendo mais coisas interessantes. Inclusive, você vê, hoje está acontecendo o encontro da Aliança lá. E para as pessoas saberem que lá tem uma creche com 180 crianças. Isso. É 5 refeições por dia, né? Isso. A prefeitura colabora com 60%, o resto, 40%, a AME tem que se virar, né? Nós temos que virar. É mais do que 60%. A gente tem que ser bem justo. Sem a prefeitura não dá para sobreviver, não. Eu acho que nenhuma instituição assim filantrópica, sem que atende pessoas assim como a gente, ou até asilos, por exemplo, casas de repouso, sem o poder público é difícil de manter. Então a gente agradece bastante, é muito mais que 60%, mas aquele pouco que a gente tem que fazer é muito para a gente ainda também. Mas o bonito é que a gente vai lá, encontra aquelas criançadinhas, mas tão bonitas, tão bem arrumadinhas, uhum. Eu sempre brinco aqui que dá vontade de pegar uns 4, 5 e levar para casa, né? Isso, mas aqueles que estão com ranho no nariz, essas coisas, deixam tudo escondido. Né? Igual lá na evangelização infantil, que são ranhentos, eles deixam assim meio de lado para as pessoas não verem. Brincadeira. Muito bacana. Uhum. Não, Rodrigo já falou. Já falou? Vanessa, Patrícia. E quem vai fazer a prece de encerramento é a Vanessa. Vanessa. Né? Então, Patrícia, obrigado. Gente, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui junto dos meus amigos queridos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver e até a próxima. Vanessa, então, as suas considerações finais, o que você achou do programa, e também fazer uma pequena prece de encerramento do nosso programa hoje. Tá certo. Eu fiquei muito feliz de participar aqui no estúdio, né? Eu nunca tinha vindo. É uma alegria estar com a Patrícia. A Patrícia é a coordenadora, né, da regional da infância aqui em São José, né, pela Aliança. E eu estou com ela há alguns anos. A gente trabalha junto. É uma alegria ter a Patrícia junto, né? Assim, estar junto com ela, né? E fiquei muito feliz de estar aqui também. Muitas ótimas considerações. E estamos também, né, a última, assim, mensagem que a gente está disponível, né, assim, se quiserem tirar dúvida, conversar com a gente. Eu acho que o grande propósito que a Patrícia trouxe nessa coordenação, né, nessa gestão dela, é a questão da gente se integrar, da gente se falar, conectar evangelizadores, conectar pessoas, e estamos aqui para isso, né, Paty? Tamo junto nisso. E assim a gente vai encerrando com esse espírito de gratidão, que esses sentimentos bons que foram gerados aqui, que isso possa se expandir e atingir cada um que está conectado com Cristo, que está conectado pela infância, e que essas vibrações elas possam se expandir, se aumentar e envolver o nosso planeta inteiro. E atingir cada criança, cada ser vivo em necessidade. E assim, nós vamos encerrando, vibrando para que essas palavras, essas reflexões possam permear durante a semana e que cada um de nós, a gente seja a luz no caminho de alguém, a luz na nossa família e que o Evangelho do Cristo seja vitorioso no nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí. Baixe o nosso aplicativo, né? Ouça ao vivo o programa do Vivência aqui e baixa aí no app.vivenciaespirita.org. Pai nosso, que estais no céu, na glória da criação, ouve esta humilde oração dos pequenos lábios meus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime em minha alma de menina que confia em teu amor. Venha a nós o teu reinado de paz e misericórdia que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado. Que a tua vontade, que não hesita e nem erra, seja feita em toda a terra. e em todos os céus sem fim. Dá-nos hoje do celeiro de tua eterna alegria o pão nosso e sacia a fome do mundo inteiro. Perdoa, Pai, nesta vida os erros que praticamos, assim como perdoamos toda ofensa recebida. Não deixeis que a tentação nos vença a carne mortal, e nem permitas que o mal nos domine o coração. Em tua luz que me beija, e em teu reino ilimitado, que sejas glorificado agora e sempre, assim seja. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.